ar, Estádio 97, oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor. Também BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas na hora de financiar. Não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem? Tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá no ar mais um Estádio 97, sejam bem-vindos, boa tarde. Opa! Beleza? Tamo na área. Tamo na área? Opa, mais um dia. Show de bola, bacana. Dia sobre sanguinário e vigia. Hã? De olhar sanguinário do vigia, vamos que vamos, né? Daquele jeito, hein, Domingo? É isso aí. Hoje tem um convidado bom aqui, hein? Bom convidado, hoje bom, tem. Claro. O cara é fera, hein? Ô, louco, bicho! Com certeza, hoje temos convidado aqui, daqui a pouco vamos apresentar o nosso convidado. É meu! Não é não? Opa! É isso aí. Vambora. Vamos às manchetes do Estádio 97? Opa, vamos lá? Vamos lá, Sombra. Opa, e aí, seu Bilu, beleza? Tranquilo? Que porra de seu Bilu? Fizeram um Bilu no seu Bento esse fim de semana. Opa! Seu Bento, o que é isso aí? Opa! Reparta essa história com vossos amigos. Que história o senhor é cheio de querer zoar todo mundo? Porque você é um sacaninha aqui, que você joga a sacaninha todo mundo e depois você sai de fininho sempre. Conta essa história, Gustavo. Reparta com nós, ou o Sombra vai contar a versão dele só. E vai ser bem demais, pior. Velho. O que aconteceu, Sombra? Eu tava tocando, apresentando aí e tal. Tocando o quê? Você tava música. Junto com moda, o seu... Moda sertaneja. Moda sertaneja. Pô, entrou um cara atrás do palco e enfiou o dedo. Ai, mas que gostoso! Isso, seu Bento. É isso. Ele fez uma squash na sua nádega, Gabriel. Ó, e eu tô em busca da foto. Tem que trazer o cara aqui, dar um prêmio da rádio pra ele. Aqui não vai sair, e você não fez nada? Não. Você tem a foto? Saiu como? O cara caiu pro mato, era no que meio gostoso, do mato. Que gostoso, hein, menina? Quer dizer, você foi o Cavani na vida do cara? É. Exato, igualzinho. Foi igualzinho. A diferença nada, o cara é que você não foi bravo, né? Ah, o cara... Aquele tava bem Johnson. Rolou o Bilu. Aí aflorou, né? Que gostoso, a Guinaldinha gostava. Olha aí. Isso não aconteceu. E você? Aconteceu. É verdade que você chamou o cara e falou mais um? Não. Você falou, parou por quê? Por que parou? Parou por quê? E na verdade eu tava lá, não podia parar. Não pode ser. Porque eu tava no meio do tava show, trabalhando, coisa, né? Tava trabalhando, como ia parar? O cara saiu pelo mato, saiu que nem rato. Assim, você tomou um crash na sua nada, Gabriel? Exatamente. Mas você ficou com saudade? Oi? Não, Jack, era qual, papo. E qual foi a sensação? Tão rápido, velho, eu nem senti nada. Mas é gostoso, né, Bruno? O Cavani deu um, né? Chega pra lá, e você? Eu não achei ele, velho. Pra que dar um beijo? Ia matar ele. Olha, boa história pra começar o programa hoje. Valeu, nosso DJ Medalha. DJ Dedada. Ele chegou na nádega do seu bem. Ah, mas você curtiu contar a história. O quê? E o Pedro agora sai com o dedo sujo. Contou. Nossa, que é isso, mas isso bem? Faz bem pro conteúdo do programa. É. Fez barulhinho? Isso faz bem pro conteúdo dele. Gente, fizeram um Bilu no seu bem. E daqui a pouco você vai ter nos bastidores, você vai ter a filmagem, a simulação do Bilu. Olha que posso isso? Fazer? A simulação do Bilu. Não faça isso. Mas posso o Domenico falou que ia ser o Pagani. O Aguinaldo vai fazer um Bilu no seu bem. Eu vou fazer com a língua. Daqui a pouco você vai conferir no Insta da rádio, no Face da rádio, como foi a simulação do Bilu. É verdade. Então antes disso, ô Dodô. Eu. Vinheta pro DJ Dedada. DJ Dedada. Vamos ao clube que tá levando dedada. Ei, tá louco? E não é dedada de um dedo só não, hein, velho? Dedada é essa aí. É dedada com quatro dedos, velho. Tá confundindo? Tá feia a coisa, hein? O Santos tá no D4, né? É, o negócio tá feio, mano. Tá mal lá, gente. Tá tomando dedada, Bilu, toda hora. Ah, vamos parar de... Chega de papinho furado. De passar nessa conversa. Então, Gê, o Santos aí, tudo certo? Tranquilo, seu Ben. Beleza. Vamos lá, o Santos que, pô, é aquela coisa, né? Queria ter, mas não dá. O Alex tá ficando aí com direitos federativos. Muito caro, né, velho? Né? E pô, até poderia vir pra Vila Belmiro. Mas já sabe, né, a coisa não tá boa financeiramente. É muita coisa, não anda, né? O clube aí já são 2 meses aí, né, de salários atrasados para jogadores e funcionários do clube. Tá feia a coisa. Desagradável. Entendeu? Muito desagradável. É a luta de todos. Então, né? Mas não vai dar pra trazer o Alex aí. entendeu? É isso aí. Resumindo, é isso. São duas etapas aí, né? São duas partes. Uma da diretoria... E só outro detalhe, tá, desculpa, vou completar. O Vladimir, né, o goleiro, foi procurado pelo Ceará. Ceará. E pode deixar o Santos. Engraçado, hein, rapaz? O cara trocar o Santos pelo Ceará? E lá, praticamente, se o Vanderlei voltar como estava quando deixou por contusão o time, é difícil para o Vladimir. E ele deve se achar em condições de jogar, de querer jogar e não querer ser reserva. Sim. Eu entendo que os dois estão ali praticamente no mesmo nível. Mas é uma opção dele. E tem, o Santos tem outra opção lá, que é o garoto da base lá, eu não me recordo o nome agora, e que dizem que é muito bom também. Então, o cara... Gasparotto. Boa, Portuga tá aqui. Isso é Portuga. Então, ele deve procurar mesmo. Se acha que tem condições de ir para outro time jogar, ser titular, ué, não vejo problema nenhum com relação a isso. Agora, as duas situações são as seguintes, né, cara? Uma é a diretoria que tem que correr atrás, tem que resolver os problemas financeiros do time. Eu não sei por que de repente, explodiu e agora já ninguém fala mais na grana do Neymar, né, nessas transações aí. Então, já esqueceram. Né, tudo no Brasil é 15 minutos e 15 dias. Depois, sim, não se fala mais nada, todo mundo esquece. Quer dizer, espero que não tenham esquecido, que estejam correndo atrás. Essa é uma situação. E outra é um time dentro de campo, né? Que o Dorival tem aí uma semana para trabalhar. Espero que ele faça cair a ficha do Gabigol, né? Cair a ficha do Giovani. E faça com que esses caras encontrem o seu futebol. Está voltando aí a galera do departamento médico. Quer dizer, então esse time tem que encontrar... É forma, tem que encontrar qualidade técnica para sair dessa. É só assim, não tem outro jeito. É como diz o ditado, o jargão, é trabalhando, né? Véio? Tem que trabalhar. Tá muito senão, triste, hein, Gê? Senão não adianta. Começou no campeonato ainda. Tá, ei, porra! Começando o campeonato? Você tá louco? Boa. Nossa, o RG tá pra baixo. É por tá. Isso que o Santos não tá ganhando. A torcida tá assim, pô. Ó, não tem como a gente tem que ir pra cima, entendeu? O RG tá com uma coisa estranha. Eu tô pra baixo? Aí. Nossa, você tá horrível. Tem um biluzinho aí, acorda rapidinho, RG. Eu tô pra baixo? O bilu do seu bem. Tá? Se você quiser o bilu, Fala, Cláudio Azedão. Não, rapidinho, né? Dá um gás aí, Azedão. Semana de jogo contra o Palmeiras tem que ficar animado, Santos. Evidente. Pode escrever que vocês vão dormir na zona do rebaixamento, filho. Dá um papel que eu escrevo aí. Escreve aí, então. É mesmo? Pode escrever. Não, vou escrever rasgar quero na sua cara. Quero ver o Azedão escrever. Escreve vou rasgar aí. Na sua cara esse escreve papel. Escreve e me cobra. Eu vou te cobrar, não. Não conversa, não. Você vende biquíni aqui? Se o Santos ganhar, você vende biquíni? Quero ver você de biquíni. Ô, trouxa, escreve aí primeiro. Então, você vende biquíni? Não tem coragem de escrever, não. Escreve essa porra aí, o Santos perdeu, vende biquíni aqui. Você vende biquíni, Azedão? Ah, evidente. Quero ver se vai vir mesmo. Quero ver, quero ver. Ó, tem que vir. Tem que vir de. Perde, não perde. Muito bem, então agora vamos falar então do porco, é. Não, fala de nós que vai ganhar. Vamos lá. Os caras. Aposta de biquíni. Tem nada de aposta de biquíni, nós vamos ganhar dos caras aí. Ô, seu Beto, fala de nós aí que tá audiência. O Domênico vem com vitória assim. Vai, manda aí. Vamos aí, Domênico. O Parmeira que hoje chegou, hein? Chegou, já treinou. Chegou aonde? Meteu o gol. Como se chegou? Copa do Brasil, porra. Lucas Barrios. O Carvalho chegou, meu. Apareceu no campo, finaliza em treinamento, sim, pá, aquela sim, coisa toda. Sim. Chegou, mas não viaja amanhã, né, pra Londrina. Não dá, né? Não dá. Mas não viaja amanhã pra Londrina pra pegar o Asa. Certo. É isso aí, mas olha, é um cara que já tava jogando, né? Parou uma semana só. Tá vindo bem, né? Tá vindo bem. Final de semana, quase certeza que ele encara o Santos, pelo menos do banco. Né? No banco, acho pelo menos que não do banco começa ele deve, titular, deve começar. Tem que primeiro chegar e conquistar a vaga, né? É porque eu lembro que o Siqueira fez 2 gols, né? Tá difícil. E o Léo Pereira cantou a bola, falou, vai ser difícil ele ser titular aqui. Ah, mandou essa? Mandou. E tem o Alexandre ainda. Tem o Alexandre ainda. Filho, olha, vai, uma dor de cabeça Jojo, boa pro treinador. Vocês acham que dá pra jogar o Lucas Barro e o Alex... Sim, o Lucas Barro e o Alexandre dá. Dá pra jogar, não acho não, Domênico. Não dá pra jogar o Leandro Pereira e junto com o Alexandre. Não dá pra jogar. Acha que não? Tá, vai tirar quem? Dudu ou Rafael? Não, não. Então, o Barrios ele cai pelas pontas. Então você vai ter que tirar um outro jogador. Seu Bento cobrando mudança. Eu também caio pelas pontas, viu? Não, eu quero saber quem vai tirar pra jogar os dois. Não dá. Você pode... Eu acho que ele... O Dudu não sai, o Dudu. O Rafael Marques também não sai. Então... Não, mas eu tô dizendo, de repente... Você levantou uma polêmica errada. Condicionamento de jogo. Ô, seu Benga, pensa aqui. O Dudu, daqui a pouco, ele perde mais 3 jogos. Não, acho que vai, não vai. Dizer. Ah, não, isso pode ser. Aí dá pra jogar o Alexandre pela esquerda. Quem? Alexandre. Barrios de um lado, Rafael Marques do outro e centralizado com qualquer um deles. Ah, então, é isso que o Alexandre, alguém. O Leandro Pereira, alguém joga. Vocês acham que dá ou não? O Mano, por exemplo, que é isento. Acho que dá pra relação aqui. Jogar o quê, vovó? O Alexandre, o Lucas Barros. Alexandre. É. Eu acho que é meio complicado. Eu não abriria a mão. É que o Dudu ainda corre o risco de ficar fora. Isso, é. Mas se tivesse a opção aí de jogar ali com dois na frente só, eu colocaria Dudu e o Barrios ou jogaria com o Rafa Marques um pouco mais avançado. Eu não acho que o Alexandre possa jogar junto com o Barrios, não. Até dá pra fazer, mas os dois vão bater minha cabeça, né? A vovó tá doida. Não, mas dá pra jogar. Pelos laterais que o Palmeiras tem, que os dois avançam bastante, tanto o Egídio quanto outro menino lá, o lateral direito, eu acho que se você puser dois caras que sobem bem de cabeça e que tem presença de área, você até pode explorar. Mas tem que ser esporádico, não pode ser todo jogo, não. Não, de vez em quando. De vez em quando dá. Ah, dá pra jogar, sim. Se vocês quiserem, eu jogo pelas pontas. Não precisa. Bom, vovó, e não vamos esquecer. Esse gosta de uma ponta. Hoje, vovó, 19:14 de novo, a nossa oramento, oração. É? Oramento, não, oração. Oração, hein? Certo? Não esquece. Tá bom. Oramento. Isso. Amanhã. Muito bem. Esse é difícil estágio... fazer o programa hoje, porque as redes sociais da rádio estão complicadíssimas. Por quê? Ah, ninguém acredita no DJ Cavani, né? DJ porque Cavani, Adriano Cavani. É uma mistura de Pagani com Cavani. Então tem o DJ Cavani. Toma essa, ele sentiu o Cavani. Né? Rapaz, foi no. Eu virei pra dar. Ele foi na sonada e ele fez. Ah, é. Muito bem, mas olha. Um scratch. Daqui a pouquinho. Se fosse com você, Dodô, o que você faria? Aí eu largava tudo e ia lá e socava pra borrada. Ele largava. É, socava de beijo. Seu casamento, Dodô. Tem casamento. Aí complicou, velho. Ô, Dodô, tava anestesiado. Aí, cara, aí não tem como o cara fugir, mas o cara é teu fã. Ali, tava ali coitado. Ali ele tava no meio do mato tocando, o cara se fundou. Mas, Dodô, você tá lá tocando. Não importa. Próprio noivo chega. Não, mas você não tem aquele pacote noivo. Que você vai toca que e pacote, permite um bilu? Tá, olha pra mim aqui. É o pacote bilu no Dodô. É Dodô, filho. Que história é essa aí? O noivo tem que ter um bilu. Tá louco, velho? Ah, você que tá no seu carro, ó. Você tá no seu carro esperando o sinal abrir. De repente, bilu. Não, batem no seu carro. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Ó, o Dodô, virou os olhinhos. Eu? Essa batida vai juntar muita gente pra olhar, mas não, mas relaxa. O Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. É, rapaz, assim o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar o seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto. Continuando com as manchetes do Estádio 97, um oferecimento de Netshoes. Vamos falar da Netshoes, Narigo. Vamos falar da Netshoes. Você tem uma mensagem importante da Netshoes. Tem coisa legal da Netshoes aí, amigo. Beleza. Olha só. A gente passa a semana inteira falando de futebol, sabe por quê? Porque só 90 minutos não bastam. A Netshoes também pensa assim. Amigão, se liga. A Netshoes, o maior e-commerce esportivo do mundo, decidiu comemorar o dia do futebol. Dia 19 agora, dia 19 de julho, o dia do futebol. Só que como um dia só é muito pouco para demonstrar toda essa paixão, a Netshoes estendeu a festa e criou a Semana do Futebol. São grandes ofertas que começam amanhã e vão até o domingo. Amanhã, pra você ter ideia, é dia de 15% de desconto em toda a linha de vestuário de futebol. E não é brincadeira, não. Tem jaquetas, agasalhos com os melhores preços para você aproveitar o inverno. Então, cada dia vai ser uma ação diferente. Fique ligado, hein? Você não pode perder nenhuma chance, amigão. Netshoes conecta você ao esporte. Então, olha, não perca essa semana do futebol na Netshoes, que é muita coisa bacana, hein? Acesse lá www.netshoes.com.br ou você pode acessar também pelo aplicativo Semana do Futebol, porque dia 19 de julho é dia do futebol, só que na Netshoes é a semana inteira. É Netshoes, Zombinha! Legal, isso aí. Continuando com as manchetes do Estádio 97, vamos falar do tricolor, seu Bento? Tricolor hoje, foi um dia mais de mudanças, Sombra. Mudanças? É, hoje foi o dia que chamaram a Graneiro lá? É, mais ou menos. Tricolor apresentou hoje um novo programa de sócios torcedores, né? Com a Aidarte, né? O Luiz Fabiano, o Rogério Ceni estiveram lá apresentando. Antigos ídolos também. Antigos ídolos estiveram lá. Inclusive, né, é hoje, né, ou foi ontem, 10 anos do Tri? Hoje? É hoje, né? Hoje, data de comemoração, hoje. Hoje, com o Luizão, amoroso. Isso. E bom time, hein? Bom time esse aí. Então, são 10 anos aí. Eu tava até lendo uma matéria falando que o Danilo, quando tava indo pro... Que o Danilo dormia no ônibus. O time indo pra final e o Danilo dormindo no ônibus, roncando. Diz que o Danilo era um sossego só, mas chegava nesses jogos complicados, o cara aparecia pro jogo. É. Pode falar, eu entrevistei o Danilo semana passada, um especial dos 3 anos de Libertadores. Eu perguntei pra ele como é que ele fazia em véspera de jogo decisivo. Falei, você dorme? Ele falou, nossa, como uma criança. É, diz que dorme, dorme pra mim. Claro. Ele falou, não tem problema nenhum. Durmo bem. Ele falou na entrevista, ó, entrar no jogo, você tá nervoso, cara. Tinha um negão que dormia também e os caras falavam assim, não acorda. Não acorda. Deixa o cara do Carlos Alberto conta isso. Ah, é? Deixa o cara dormir. Não tá certo. Eu sei de uma que o Ganso dorme no ônibus depois do jogo, né? Ele continua dormindo. Campo, e aí tá volta e dorme de novo. Tá Olá. Certo. Então, hoje o São Paulo lançou aí novos planos, né? Agora com... Acho que pegou o que tinha de melhor de vários outros planos e tentou dar uma cara. Algumas outras coisas novas, né? Mas também agora não dá pra ficar detalhando mesmo porque... Não é o nosso papel agora ficar detalhando item por item, né? O torcedor de São Paulo que vai lá no site de São Paulo e vai tomar conhecimento do claro. Que tem a oferecer. Tomara que o torcedor ajude, continue ajudando mais o clube. Boa. Eu tava vendo um programa lá do Benja lá com a participação do Osório. Ah, muito bom. E só veio pra mim a ratificar... Uma ideia que eu já tinha. Ele é um cara extremamente entendido do assunto e muito boa gente. Muito boa gente. Eu já tinha essa ideia dele, já tinha lido sobre ele. Ele é um estudioso. Então quando ele fala, por que que eu pus um ponta, por que que eu pus um lateral, um zagueiro, não é à toa, não é feeling, porque o vento tá soprando pra lá ou pra cá, né? O cara fala, tudo que ele faz baseado no time, ele faz baseado no conhecimento que ele tem de estatística de futebol, né? Do conhecimento que ele tem do mundo, da vida do futebol, né? Não é um cara, não é o famoso boleirão, não é um peladeiro, não é um peladeiro. É um cara estudioso e boa gente demais. Pô, não é? Impressionante. Não é não? Pode falar? É um cara que impressiona, Sombra. Um cara como esse tem que dar certo, não é só... Tem que dar certo. Não é só porque, assim, ele tem que dar certo no São Paulo. É uma tônica diferente, é uma conversa diferente que ele apresentou. Além da humildade do cara, a preocupação do cara em querer falar português fluente para as pessoas entenderem ele. Você pergunta para ele, ele não foge de resposta. Tudo que foi perguntado, o cara fala. O cara é uma humildade, um carisma... E o cara é estudioso mesmo. Pro futebol brasileiro é bom que um cara desse dê certo. Exato, porque... É bom. Inclusive vai enquadrar muito neguinho aí. Vai enquadrar muito neguinho aí. Os famosos 500, 700. Tem que enquadrar esses caras. Os caras ficam vendendo historinha, muito projeto. E ele confirmou a história lá do Atlético Guerreiro. Ele tinha uma proposta do Cruz Azul, porque ele jogou lá. Tava o cara lá. Mas ele falou que o dinheiro nesse momento não era mais importante. Ele queria dirigir um time no Brasil. Ele gosta do futebol brasileiro. Pô, perguntei pra ele se ele dirigia a seleção, porque ele tem esse negócio de técnico estrangeiro. Sinceridade do cara. Hoje, não tô preparado pra seleção brasileira. Hoje teria que ser o Guardiola. Ele falou... Ou o Mourinho, né? Ele falou que o Mourinho tem currículo pra isso, mas que o estilo do futebol brasileiro... Mais pro Guardiola. Pode falar? Puta cara, velho. Olha... Fazia tempo que não me surpreendia com um cara igual esse cara aí. E olha, falar do Ganso, fala de todo mundo. Você ficou puto lá que o Ganso saiu. Olha, a mim, não me incomoda nada. Ele falou, ele quis dar a entender. Falou, o problema é com o companheiro dele, que ele sai. Tá errado. Ele falou que uma das coisas que ele achou estranho no futebol brasileiro, que chamou a atenção dele, era isso. Ele falou, aqui você tira um jogador, o cara sai cuspindo fogo. Aí até ele citou o caso do Michael Jordan. Olha, o Michael Jordan, quando é substituído, reclamava. Aqui você tira o jogador, o cara sai. Ele falou que isso é um negócio que ele tá. Mas eu acho que a diretoria de São Paulo precisa tomar a frente nesse sentido aí, ô Sombra, porque, querendo ou não, o Osório tá perdendo respeito. Ó, Michel Bastos, que é um dos cabeças do grupo, não, já tá, deu um piti. Não tá perdendo respeito. Véio, desculpa. Um jogador como o Ganso, que, ó, na boa, ele começou já naquele episódio ali contra o Palmeiras, brigando lá com o Centurion, certo? Expondo o cara contra a torcida e contra todo mundo que tava vendo o jogo. Depois foi o Lucão. Agora foi a substituição novamente que ele não cumprimentou o treinador. O Michel Bastos já se mostrou insatisfeito. Mas a ideia que ele me passa é que ele é um cara que ele é muito humilde, muito bonzinho, mas não é o tipo do cara que vai deixar ser pisado, não. Eu vou te falar. Não é, não. Pelo que eu percebi ontem... Mas a diretoria de São Paulo não pode deixar isso acontecer. Eu vou te falar, ele tá se tornando uma pessoa muito querida do torcedor do São Paulo. Eu não duvido, olha, eu não quero colocar ele no patamar de Muricy, porque o Muricy tem uma história incrível com o São Paulo. Mas ele pode construir, pelo perfil dele, uma história e amanhã, num futuro, ele ser querido pelo torcedor como é o Muricy Ramalho, entende? Ele tem esse perfil. Acho que eu se fosse alguém lá, não compraria briga com o cara nesse exato momento. Quem comprar briga com o Osório vai comprar briga com a torcida. Pelo que eu percebi, o cara hoje vai virar ídolo da torcida, né? Vai. E tem moral. Eu acho que não, viu, mano? Acho que nesse braço de ferro hoje vai perder. Mas é que tá, Benja. Eu também acho que perde. Quem perde é o jogador, porque o jogador tá sendo um idiota em agir dessa forma. Mas é complicado, porque se o treinador não mostrar pulso, na boa, o Osário nem tem esse perfil. Pelo menos a princípio ele não tem. Ah, mas tem maneiras de mostrar mais, pulso. Não é todo cara. Ele não vai querer bater de frente. Por isso que eu tô falando, cabe a diretoria do São Paulo tomar a frente da situação, tomar a rédea e peitar os jogadores. A gente se baseia muito no que a gente vê nas câmeras. É. Ah, o cara grita, o cara xinga. Não é isso não, precisa ver lá. Você conversa com o Marcelo Oliveira, é a mesma coisa. Então, o Marcelo Oliveira é um cara pacatão, tranquilão. Não é um cara pra ser enérgico, pra dar briga. Não tem que gritar e dar showzinho em microfone. Mas não é nessa linha, Benja. Eu acompanho, eu tô entendendo o que o Mano tá dizendo. Tem que ter sim. O Osório tem que ter todo o respaldo. Mas ele tem. Mas a diretoria precisa mostrar na prática. Ele tem que ter todo o respaldo do gerente de futebol. É claro que nessa hora não precisa chegar o presidente lá e pagar esporro pra todo mundo. Não precisa se desgastar por isso. É um ato de indisciplina. Porra, pega o gerente de futebol lá, o diretor de futebol. Alguém tem que aparecer nessa hora. Não, mas eu achei engraçado. Não, a gente tá conversando sobre hipótese. Quer ver? Então, deixa eu te falar. Entendeu? Eu acho engraçado. Porque se começar quatro, cinco jogadores... Quando o Alexandre Matos, no Paulista, junto com o Oswaldo, foram lá no treino do Palmeiras e, meu, deram mais porro lá na frente das câmeras. Ali não tinha motivo, só de brincadeira. Não sei como você sabe. Você sabe que mas nenhum jogador expôs o treinador da forma como o Ganso expôs o Osório, Como você sabe que não tem motivo? Aí os caras foram lá e gesticulavam e gritavam, caramba. Aí todo mundo desce o pau. Pô, isso é sacanagem. Fazer isso na frente das câmeras e tal. Aí quando o cara não faz na frente das câmeras, é porque o cara é humilhado. Vem cá, gente. Quem no Palmeiras expôs o Osvaldo da forma como o Ganso expôs o Osório? Então você dá uma carcada. Concordo com o Mano. Uma coisa é reunião. Mas uma coisa. Uma bronca, só precisa expor. Mas uma coisa. Os caras deram uma bronca de graça. Mas o Mano. Então o Mano passou a mão na cabeça do Ganso. Eu falei isso. Mas como é que você sabe? Uma coisa é reunião no Palmeiras por derrota. Como é que você sabe que alguém outra foi lá coisa falar? É isso aí que uma coisa, falou. Uma coisa no reunião Palmeiras é reunião por derrotas. Como é todos fazem. Outra é indisciplina individual do Atlético. No final, chega à conclusão. Tem que ter o teatrinho. Tá vendo como tem que ter as pessoas gostam do teatro? Não é teatrinho. Se o Ganso tivesse tomado um esporro, tá certo? Ele cometeu talvez uma indelicadeza com o Centurion naquele jogo contra o Palmeiras. Depois foi contra o Lucão. E se ali já tivesse tomado um puxão de orelha, pode ter certeza que ele teria dado a mão pro técnico quando ele foi substituído. Essa é a opinião do Mano, do RG e do Domênico. Eles pensam que tem que ser dessa maneira. O cara tomou o maior puxão de orelha, pior do que ele. Mas vocês estão colocando como Ganso, teatro. Eu não estou colocando como teatro. O Ganso tomou o maior puxão de orelha de todos. Que é o pior de todos. Qual que foi o puxão de orelha? O da torcida do São Paulo. Torcida. Acabou. O Ganso agora, se não jogar, se não emplacar... Ele não vira o ano, gente. E se tiver clube ou não tiver Ganso, clube? O Ganso, ele vem fazendo essas coisas desde a época do Santos, cara. Da época que o treinador era o Dorival. Quando o Dorival, na final, falou, você vai sair. Ele falou, não vou sair, não. Tira qualquer um, mas eu não vou. Só uma coisinha. Começou ali. Sobre o Osório, um dos jogadores. mais famosos do Atlético Nacional no ano passado, quando ele dirigia, era o Sherman Cárdenas. Era. E ele cometeu um ato de indisciplina, ele não fez estardalhaço, era jogador de seleção colombiana. Era. Ele tirou, afastou e vendeu sem estardalhaço. Você tem como lidar com as situações sem precisar fazer a exposição. Agora eu só queria falar com você, porque você falou esse negócio de projeto? Ó, tem uma promissória lá do hotel de Las Vegas. Porra nenhuma, eu jogo poker. Tem uma promissória. Eu jogo poker, eu fui lá jogar poker. Ô, professor. Você tem que respeitar o profissional, porque eu, 15 anos atrás, eu já tava feio desses caras, eu treinava o Real Madrid. Eu era outro tipo de treinador profissional. Quem eu já terno aqui? Os olhos o quê? Abrigo, calça aí, compra aqui, chapada de polícia. Promissória de cacete. Me respeita, porra. Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97. É nóis, rumo à liderança, velho. Estamos chegando, Cássio, Atlético, hein? Mineiro. Vai ser o Cássio no jogo, já tinha o Jadson, agora é o Cássio também que não joga. É uma contusão ali no músculo da coxa. Mas Edilson, né? Christian e Mendonça estarão disponíveis para essa partida. Tolete disponíveis. Disponíveis. É isso aí, velho. É o jogo mais esperado do ano, né? É o jogo mais esperado do ano, Corinthians Atlético Mineiro. Ah, pelo corintiano pode ser. Não, pro corintiano não, pro Brasil. Em termos de expectativa, é o jogo mais esperado do ano. O Atlético Mineiro, pelo elenco que tem, o Corinthians também, eu acho que é um jogo aí que a gente pode esperar pelo menos uma nota 9. Se o jogo for ruim, vai ser a nota 9, bicho. Se o jogo for bom, vai ser acima de 10. O negócio é o seguinte, velho, eu não jogo o Cássio, de fato, como o Bento falou também, não joga o Magic e Jadson, mas mesmo assim o Corinthians estará bem representado dentro de campo. O Corinthians tem tudo para ganhar do Atlético Mineiro na noite de sábado e conseguir brigar ali pela liderança do Campeonato Brasileiro, Benjamin. Você vai nesse jogo aí? Eu não sei se eu vou estar em São Paulo. Se eu estiver em São Paulo, possivelmente irei. E digo, já que ouvi a sua voz, o negócio é o seguinte. Obrigado. O Corinthians acabou de colocar o Boca Juniors na vara, velho. Por quê? Você tá falando sério? Verdade. Ah, do Lodeiro? O Corinthians, ele entrou com uma ação contra o Boca aí na FIFA, tá certo? Exigindo o pagamento aí de um pouco mais de 6 milhões de reais, porque já correu juros em cima do valor estabelecido ali que as equipes combinaram. E o Boca Juniors não tem dinheiro pra pagar o Corinthians. O Boca, ele ofereceu um acordo ali de dar duas Libertadores pro Corinthians, o Corinthians não quis. Não, mas isso aí já demos chumbo, vocês ganharam uma de jante. Tá certo, o Corinthians não quis, o Boca ofereceu duas Libertadores que eles têm, o Corinthians falou que não gosta desse acordo. O Corinthians, ele exige o pagamento de um pouco mais de 6 milhões de reais e o Boca vai ter que se virar pra pagar o Corinthians. Por falar em Boca, eu vou te falar, eu tava vendo a apresentação do Tevez ontem na Bomboneira. Eu vou te falar, a apresentação do Tevez, aquela apresentação do Luiz Fabiano, vou dizer um negócio pra vocês, hein, meu? Os caras... Qual ontem... foi a melhor, essa? Do Tevez, Luiz Fabiano ou do Kaká lá nos também, Estados Unidos? Ou do Kaká? Também foi fera. Mas ontem tinha 50 mil pessoas na Bomboneira. Ah, então foi, não era jogo. Fabiano foi mais que cabe mais. Não era jogo, Dudu. Então, era só pra ver o cara. O do Kaká também não era. Entrou. Jogo. Hã? O do Kaká era não, só também. Do Luiz Fabiano também. Luiz Fabiano, então. Sim, eu quero dizer que passei a Itália e Inglaterra e chupa Corinthians sem liberar a mano. Ah, chupa, eu entendi. Nossa, tinha alguém aqui falando que quando o Tevez voltasse, ia querer voltar pro time que revelou ele. Não, mas tinha entender que era o Corinthians. Não, mas o Tevez, mano. O Tevez, quando questionado... Gente, o Tevez, ele foi pro Boca aí, até como um ato de caridade. É, verdade. O Rildo também foi pro Corinthians um ato de caridade. O seguinte, o Tevez... Só que é o Rildo, né? Não, mas é verdade. O Tevez, ele retornou aqui pra Argentina. Porque ele sabe que o Boca tá à beira da falência, gente. 600 tá conto. É verdade. É. Mas o RG, não, 600 conto tá de graça outra, pelo Tevez. Outra coisa, o Tevez, ele recebeu, calma. Não vai. O Tevez, ele recebeu propostas aí. O cara tá no auge da carreira. 31 anos. O Tevez acabou de ganhar uma Champions League. O Tevez foi protagonista. Vice-campeão da Champions League, mano. É, acabou de... Vixe. Tava lá, tava brigando. Tava na final. Que não dava pra ganhar do Barcelona. Né? É, era difícil. É embaçado. Segundo você, o Domênico dava. Mas outra coisa. Mas, o Tevez, Portugal, ele poderia escolher o time que ele queria atuar na Europa. Se ele falasse, eu quero jogar no Bayern. Tenho certeza que o Bayern levaria o cara. Agora, se ele falasse, quero jogar no Paris Saint-Germain. Ele iria. Paris Saint-Germain. Mas escolheu o Boca. Mas só uma coisa, mano. A Argentina tá ocorrendo uma coisa muito estranha. Claro que o governo tá por trás disso, porque quer vender o campeonato, que ele é detentor dos direitos e pode negociar esses direitos com jogadores como o Tevez. Agora, hoje, o River joga a primeira semifinal da Libertadores. River Plate e Guarani. Eles repatriaram Lúcio Gonzalez, que é um puta jogador, acho que tá com 33. Mas não só contratou um monte de velho. velho. Tem o Aymar, tem o Saviola e o Aymar. É, mas Sombra, todos estão com 30 alguns. Eu lembro que eu jogava com eles no videogame há 10 anos atrás. Mas, ô Sombra, Lúcio Gonzalez é um puta velho, meio campista. Né? Eles já eram velhos. Há 10 anos atrás tava no auge. Ah, mas eu ainda acho que eles ainda jogam em bom outro nível. Outro dia lá mostrou a imagem do River treinando Portugal. Para, o Saviola chegou de cadeira de rodas. Saviola. Tiraram ele pela perna. E hoje quem ganha, mano? É Saviola, o Saviola foi. River Guarani do Paraguai. Eu acho que o River. E amanhã empata aí e o Inter perde a classificação no México. Bom, porque o seu Guarani, né? Já vamos apresentar o nosso convidado, porque antes o Benjamin tem um recado, vai falar agora da BV Financeira. É, o convidado hoje é bom, hein? Convidado é fera, bicho. Esse cara é bom, Pra encher estádio. Esse é mesmo. 97. Esse é mesmo. E o Elias falou que não comemorou o gol contra o Flamengo porque o pai dele pediu pra ele não comemorar. Ah, vai, que está... Ô, mano. Sabia? Que papinho é esse, hein, mano? É, o Elias falou, gente. Olha, Elias, você respeita seu pai? Elias ou não Elias ou não Elias, seja lá quem for, acho que você não comemorar um gol, usar entre aspas, o respeito, bobagem. É, o carinho e a consideração que ele teve com a pessoa do Flamengo. Ah, mas você comemorar um gol, você não tá desrespeitando ninguém. Mas ele passou por um momento difícil ali com o filho dele. Tem que a torcida do Flamengo gritou o nome do filho dele. Não, mas você comemorar um gol, você não tá desrespeitando. Desrespeitando você xingar a torcida, mandar os caras... Eu prefiro um cara que não comemora e faça o gol do que um cara que não faça o gol e tente comemorar. Falou, mano. Tá pensando em comprar ou trocar teu carro, tua moto, seu caminhão? É só você acessar meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E mais, e o melhor, sem precisar sair de casa. Para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, porque com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você! É isso aí, Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler tudo bem, tudo bom? Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Eliar, muito além da partida. Esser, construindo com valor. Também promoção número 1 Pirelli, na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. Banditec, a faculdade que atualizou o ensino de TI. Acesse banditec.com.br e inscreva-se para as turmas do segundo semestre. E o Estádio 97, orgulhosamente, apresenta esse grande humorista do cenário brasileiro. Tá aqui com a gente hoje, Diogo Portugal. Olá, Diogo! É, prazer estar aqui com você. Demorou, mas legal, você vai falar. Legal. Tem vinheta aí? O que tem aí, vinheta? Músicas. Músicas do Diogo? Músicas do Diogo? Por favor. É o projeto dele. Ah. Como sertanejo universitário. Demorei pra ter coragem de me aproximar. Precisei beber para perder a timidez. E de gole em gole de cerveja no balcão do bar. Diogo Portugal. Fui ficando mais cozido, era hora de atacar. Então me aproximei e cuspindo pra falar, disse bora lá pra casa, que hoje a giripoca vai piar. Fazia tempo que eu não fazia, azeitei a minha ferrovia. Não contava que isto fosse me acontecer, mas brochei com você. Brochei com você. Ratinho! Fale com seu médico, eu falaria. Diogo, seja bem-vindo aqui ao Estádio 97, cara. De ter que pagar. Muito obrigado. Esse é o Acústicozinho. Acústicozinho? É um projeto. É música. Mas você vai lançar pra venda e etc? Não, é mais um show mesmo. Ninguém vai querer comprar isso. Mas tem nego que compra coisa pior? Porra. É verdade, né? As bolas. No não Brasil. Essa, música fala do momento que o cara brocha, que a gente nunca sabe o que fala, né? A gente nunca sabe o que fala pra menina quando você brocha. Eu entrei no banco. Por que isso acontece? E a moça do banco peguei e falou assim: caiu o sistema. Eu falei, boa, vou usar essa. Caiu o sistema. Caiu o sistema é bom, né? Pode tirar aí essas coisas. Ô, Diogo, uma coisa que eu sempre pergunto pro Landucci, mas ele nunca fala. Como é que vocês criam um texto pro stand-up? Porque eu acho que fazer stand-up é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque você fazer programa de humor, você faz um quadro, você faz outro e tal. Pô, mas você subir num palco sozinho, e emendando uma história atrás da outra. É difícil, né? É muito complicado, cara. Eu comecei no humor fazendo personagem. Não, eu não fazia ainda stand-up, né? Que é esse humor de cara limpo que a gente fazia. Então o que acontece? Tá estourado aqui? Ou... Não. Não, tá certo. Só a Domênica que está. Então, tua mãe tá estourada? Eu não fazia stand-up, eu fazia mais personagens. Tá? Quando eu comecei a fazer stand-up, realmente você se depara com essa situação de que se alguma coisa não funciona, é porque não gostaram de você. Né? Então realmente você não tem um plano B, como é um personagem, assim, que é uma historinha. Você não está travestido por nada, é você ali, a tua cara. Então o stand-up ele tem isso. O plano B tem que estar na tua cabeça naquele momento. Você tem que ter um plano de fuga. E às vezes a piada não funciona, você tem que pensar rápido e ir para outro caminho, porque senão leva realmente a não a comédia, sim, a tragédia. Mas já pagou uns micos desde estar tá fazendo stand-up, se contar um negócio, fica maior silêncio? Muito, muito. Não, é o que mais a gente se acostuma que aconteça, né, no começo. Até você ir trabalhando tanto, que muita coisa que não funciona vai pro lixo e você vai ficando só com aquilo que realmente você acredita que funciona mais. E com o tempo você vai pegando mais bagagem do que realmente, tipo assim, mais, você vai virando uma prostituta da profissão. Você vai ficando mais, vai pegando bagagem e aprendendo a nadar de braçada. Essa é a ideia. É, o Diogo foi um dos primeiros do Brasil e um dos caras que mais me ajudou também. Obrigado, viu, Diogo? Agora aqui, primeira vez que eu vi. Obrigado, viu, Diogão? Aquele boquete foi ó. A primeira vez que eu vi. Você também? Você também, Diogo? Até amanhã, né? Tô brincando. A primeira vez que eu vi stand-up foi o Diogo. Pelo menos a primeira apresentação que eu vi foi o Diogo. É, muitos comediantes. Foi um dos pioneiros, sim. Muitos comediantes hoje que eu admiro, que eu acabei virando fã dos caras. Me falaram, pô, eu vi a tua entrevista no Jô, no ano tal, e eu curti, falei, é isso que eu quero fazer, tal. Foi bem bacana. E também pra mim era uma referência do seriado do Seinfeld, que na época tava estourando, e foi aí que eu resolvi, falei, cara, eu quero fazer esse estilo de humor, onde você não precisa pôr peruca. Eu ainda gosto, ainda tem uma peça que eu rodo no Brasil, tá no Netflix, inclusive, que chama Portugal É Aqui, que são só personagens. Mas é, acho que um estilo não anula o outro, sabe? Acho que o humor são vários gêneros. E o stand-up é um gênero que não é moda. As pessoas vão falar, ah, stand-up é moda. Não é. É um gênero. Existe faz anos em outros lugares. E agora tá acontecendo no Brasil e veio para ficar. Muita gente tá fazendo. O Seinfeld é aquele seriado que eu te falei sobre do Larry David, que era o diretor do Seinfeld. Sim, sim, ele tem um seriado que é legal pra caramba. Um dos grandes caras da comédia é o Larry David. Ele é um gênio, velho. Ele tem uma e ele mesmo, né, Diogo? Ele não é um personagem, ele é assim. Ele é assim, ele faz a comédia do conflito, assim, né? Faz com que a plateia fique com raiva dele. E ele no stand-up, ele não deu muito certo por causa disso, que a plateia fica brava. O Larry David fez stand-up também? Fez stand-up muito, ele tentou muito stand-up e ele deixava a plateia irritada, porque ele se irritava com um cara que tava falando no meio do show e ele começava a brigar com o cara. É, porque é bem dele, ele briga no elevador sozinho com o cara. Aí quando você vê que ele leva essa personalidade dele pro Curb Your Enthusiasm, né, que é o Segura Onda, que passa na HBO Plus. Você vê que o programa dele é todo cheio de conflitos que se encontram, né? Tipo, ele corta a fila de um cara, aí depois ele vai se encontrar, o cara é um juiz que vai julgar um caso dele. Então ele tá na mão do cara que ele fez alguma sacanagem. Ele sempre busca o conflito. É legal, a comédia e o conflito, eles têm uma combinação muito interessante. E para quem não conhece o Larry David, quiser assistir, conhecer, tem um filme dele que ele fez, que é do Woody Allen, né? Chama Tudo Pode Dar Certo. Assisto que também é ele. Ele não representa nada. Ele é assim. Aquilo que eu te falei, é legal pra caramba. Ô, Diogo, como que você faz pra conciliar, cara? Olha, você faz a Luciana Gimenez. Exato. Né? Geralmente eu gravo de terça, mas eu tenho que ir na Rede TV segunda pra gravar os esquetes. O programa é todo pontuado com esquetes, jornal, surreal. É. O programa agora é cumpridor e eu tô tendo que trabalhar mais. Posso ser cumpridor porque tá bem. Tá bem. Graças a Deus tá bem, eu já tô no terceiro renovação de contrato, então tá funcionando. Ainda legal. Quando não te manda embora é porque ainda tá bom. Ainda mais hoje em dia, né, cara? Perder o emprego não é legal, é né? É bom que fique cumprido porque eu não aguento mais. Teste de fidelidade todo dia. Eu encontro toda hora. Lá. Tá difícil, ó. Todo dia, tô de manhã até a noite. Vamos falar nisso, tem que trazer o João Kleber aqui. Sabe que é engraçado? O João Kleber, pra quem não lembra, é um dos maiores imitadores que bom, tem. Bom. É craque mesmo, ele é mesmo. João Kleber é craque, cara. Como eu falei, eu tô com 46, a minha história na comédia começou no primeiro prêmio Multishow, que foi em... acho que foi antes de 2000, né? Então, o João Kleber, pra mim, ele é uma referência... Na época tinha ele e o Tom, né, de humoristas fazendo um estilo desse de comédia em pé, assim. Então eu tive a experiência de ir no show do João Kleber, assistir ele fazendo humor. Hoje é uma realidade que não existe mais pra ele, né? Eu tava conversando com ele. Ele virou apresentador. Sim. Ah, mas usa alguns toques de humor nos programas dele, normalmente ele sempre solta. Ele vai ter um programa aos domingos agora, tem a ver com sketch ou... Tem a ver com um programa de auditório, vai ser meio perdido na noite. Quem é o Kleber? O João Kleber, pra quem não lembra, fez o show de rádio, pô. Fez, é verdade. Mas o Diogo, E também substituiu o Chacrinha, né, durante uma época. Verdade. Quando o Chacrinha, você não vive, quando inclusive. O Chacrinha tava doente. Ele é um grande ator, porque aquele teste de fidelidade tem, né... Peraí, um abraço pro Oliver aí. Não é verdade, Diogo? Você tá fazendo Luciana Gimenez, você tá fazendo Fritada no Multishow. Agora, esse Fritada do Multishow é muito interessante, que vocês põem lá os ícones da popularidade e só descem o cacete no cara. E o nego ainda vai lá pra ser caceteado, pra tomar porrada. Mas é que a brincadeira da fritada é um tiroteio, né? Uhum. O cara primeiro é fritado, depois ele frita todo mundo. Depois ele frita todo mundo de volta. E quando o cara entende essa brincadeira, na verdade, a fritada é um exercício de não se levar a sério, né? É, mas só o cara fritar de volta, meu, ele tem que ser muito bom também. Só que no Brasil, cara, a gente ainda vive aquela coisa do que a maioria das celebridades se levam muito a sério. Uhum. Não é, nos Estados Unidos, por exemplo, o Charlie Sheen topar, o Justin Bieber topar, o Domênico, deveria levar o Domênico, é o cara pra ser fritado. Ah, não. O Domênico é o cara pra ser fritado. É melhor não. Por que vocês querem me fritar? Não entendi. O dono da Playboy, aquele velhinho, Donald Trump, o Hugh Hefner, dono da Playboy, velhinhos, Ronald Reagan, foi presidente dos Estados Unidos, foi fritado nos Estados Unidos. Sabe quando que eu vou conseguir fritar o Roberto Justo? Acho muito difícil. Eu já falei com ele, tudo, eu tenho esperança, mas ele, não sei, tal, entendeu? Ah, mas os caras têm um ego do tamanho de um castelo. É, mas a questão não é tanto o ego, a questão é o quanto você deixaria de se levar a sério a ponto de participar da fritada, né? Então, ninguém... Ah, não, vocês vão me ridicularizar. Não, não é. A gente vai fazer piada e depois você... Claro que a fritada é um show, tem redação, entendeu? Mas tem algum fritado que ficou bravo? Tem, lógico. Teve? Teve. Mas depois, por exemplo, ficou na hora, depois disso ficou. Não, mas quem? Kleber Bambam ficou um pouco bravo. Faz parte, né? Tô bravo, né? Ele não gostou, Diogo? Fiquei chateado. Bravo. Né? Fiquei bravo pra caramba. Ô, Bambam, você ficou puto. Foi mal, fiquei puto. Porque, foi pra pessoa, né? Turma, né? Não mas eu assisti, não parecia que ele não tinha gostado. Ele tava rindo. Não, né? A parte que ele briga, sai pra porrada, eles cortaram. Eles cortaram. É então, é engraçado. É que mas não foi só ele. Aquele Amin. Amin Kader também ficou um pouco bravo. Mas foi assim, o Bambam, o que aconteceu? Ele quis improvisar. Aí ele viu que o improviso dele não tava dando muito certo e ele baixou um pouco o nível. Daí a gente falou, Bambam, lê o TP, pô. Porque não sei ler, né? Quando ele leu o TP, né? Ficou genial. Não, ele... ele não conseguiu ler e ferrou mais ainda. Na verdade, meu líder, que é presidente, eu até aceito ser fritado, viu, meu querido? Só que se fritar, vai ter que comer. Esse que é o problema. Você fritou, vai ter que consumir. E vão ter outras temporadas lá, Diogo? Parou. Você tá numa luta aí pra ter a... Pra ter mais uma temporada, mas o formato é legal. O formato Sim. tem que continuar existindo, seja onde for. Mas por enquanto a gente, quem tem a prioridade é o Multishow, né? E além da, do Fritada. E o mais Luciana... interessante foi o Melhor Ibope, junto com dois programas de Melhor Ibope, que é o Vai Que Cola e o Tudo Pela Audiência. O Fritada foi o já colado neles. Então ficou Tudo Pela Audiência é sensacional. Ficou na frente de todos os outros programas. Então, você levaria a Luciana pra Fritada? Eu convidei, mas ela, na verdade ela topou. Acho que quem não topou foi o Marcelo. Porque ela cairia bem no Fritada. Eu acho que o Marcelo de Carvalho que não topou muita ideia. Não gostou. Não vou querer que você seja fritada. Ó, esqueminha, olha. Val Marchiori é bom pra levar no negócio mesmo, né? O Cláudio Mota. A Val. Então, é pronta. Não é não? Aí teve pessoas que... Só a nata, hein? Muitos que não toparam, assim, mas que eu acho que ainda vão topar, sabe? É, Sidney Magal, Geise Arruda, sabe? Pessoas que... O brasileiro tem bom humor? Eu acho que o brasileiro é o país onde mais se alimenta e o humor é oxigênio, né? Tipo assim, a piada tá todo dia, tá na notícia, tá em tudo. Só que o brasileiro tem um problema de estima baixa, assim, né? Por isso que eu acho, assim, tipo, apesar que o brasileiro tem muito bom humor e faz piada com tudo... Também não gosto que tire sarro muito dele, sabe? Ainda tem isso. O americano, por incrível que pareça, ainda tá adiantado nesse papel. Você já fez piada com alguém da plateia? Porque uma vez eu li aí, um cara que fez uma piada com o cara da plateia, o cara levantou da plateia e socou. O Ben Ludmer. Ben Ludmer. O show que eu fazia, inclusive. Você já passou por algum aperto ele, assim? Ele fez uma piada de gordo e... Com ele? Gordo, e com ele e o gordo não gostou. Então... Emagrece, porra. Tinha um gordo embriagado na plateia. Tinha um gordo embriagado que não entendeu que o cara tá fazendo a piada com ele, subiu, deu um soco e continuou chutando o cara no chão. e a plateia achando que fazia parte do negócio. É, esse é o problema do humorismo. É. Esse que é o problema. Você nunca sabe o que, que é e o que, que não é. Mas nossa, teatro, que legal. Teatro Folha é isso. Mas cara, você já passou por algum apuro assim ou não? Foi o único humorista que matou a pau. Você já passou, cara, não algum de, problema assim? De levar porrada assim, mas não. Mas xingar alguma coisa. Mas já fiz show que ficaram bem tensas as situações. Já fiz show de... Uma vez eu falei do Lula, tinha uma fanática do Lula na plateia. Isso tá na internet, inclusive tem muito acesso. Ela bateu boca, ô, é, você colocar lá Diogo Portugal, sobrinha do Lula na plateia. Ah, é? Tá, o público. Na verdade, precisei pagar um dinheiro absoluto, absurdo pela fadeira. Você falou o quê? É verdade. Eu fiz uma piada do Lula e. Ah, eu, a piada não tinha nem a ver com o Lula. Eu falava assim. Eu falava que eu não tava ficando careca, que era, meus cabelos estavam migrando para outros lugares. Então eu falei, se eu mostrar minha bunda aqui, vocês vão achar que é o Lula fazendo discurso. Essa era a piada, não tinha nada a ver, eu não tava falando mal do Lula. E a mulher falou assim, olha aí, hein, olha o que você fala. Aí ela pediu, né, cara. Pô, não tô falando nada, como é que você vai querer, né? Aí eu falei, pô, deve ter uma... Desculpa, essa moça ganha a Bolsa Família, você falou alguma coisa assim. Aí ferrou. Aí ela continuou discutindo, aí eu falei, pô, você quer o quê? Que eu defendo o Lula aqui? Daí peguei e comecei a fazer umas piadas. Aí e a galera? A galera meio que... A galera viu que ela tava incomodando o show, e eu esperei, isso é uma coisa que o humorista tem que fazer, né? Se alguém fala alguma coisa, você não pode bater de cara. Tem que esperar a pessoa se manifestar umas duas, três vezes, até que comece a incomodar os coleguinhas. A plateia ficar do seu lado. Aí você compra a torcida. Aí você compra a torcida, exatamente. Você tem que esperar a plateia estar do teu lado. Aí quando eu vi que a plateia estava do meu lado, que já estava rolando umas vaias, aí eu cresci. Aí eu falei umas merda lá. Não, mas o Rabin teve uma dessa outro dia. Mas não dá pra entender, cara. O cara vai pro stand-up. Eu acho que ele tem que estar sujeito a qualquer tipo de piada, tá certo? E encarar como se fosse humor. Por mais que seja pesado, talvez alguma piada que o humorista possa fazer, você tá ali num ambiente fechado, tá certo? Em que você foi pra ouvir piadas, claro, e ouvir humor, e o cara muitas vezes fica puto. Pode ser uma piada, aí eu falo, ah, mas pô, tem cara que pega pesado, tem cara que fala de religião, tem cara que fala de opção sexual, tem cara que fala de cor de pele. Levanta, mas, véio, e vai embora, né, a partir, cara, do momento que você tá predisposto a entrar num lugar desse, que você sabe que a pessoa que tá ali trabalhando e fazendo esse tipo de comentário, é a profissão do cara, velho. É piada. Tem cara que é meio, sabe, de mal com a vida. Levanta e vai embora. E outra coisa, o cara pode pedir o dinheiro na... Fala, não gostei do show, quero pagar, ué. A Fritada, por exemplo... A Fritada, por exemplo, é um programa de humor que não é feito só de risadas, né? Se você prestar bem atenção, ela é um nuance de risos e daqui a pouco uns... não acredito que o cara falou isso. Então essa é a brincadeira. É como se fosse um jogo de futebol. Você faz o gol, você vai se aplaudir, chutou a bola pra fora, foi mal, vai ser parado. Tem um ouvinte nosso piada, aqui, ó. O é porque, puta, a piada foi pesada demais. Os caras... Ô, Diogo, tem um ouvinte aqui, o Roberto Jardim, mandou um Twitter aqui, dizendo que o Fritada com o Alexandre Frota foi sensacional. Foi. Ele ficou bravo? Eu falei que ele foi... Demais, meu irmão, essa parada aí, ó. Ele ficou bravo, também. Diogo? Não. O Frota, por incrível que pareça, é um cara sensacional, que entrou na brincadeira. É gente boa, meu. Entrou muito na brincadeira, fez piada com a gente também, zoou todo mundo. O humorista, quando vê que o cara fica puto com a piada, aí que o humorista fala, agora eu vou deitar e rolar em cima do cara? É e não é, né? Aí que tá, e não é. Por exemplo, se você vê que quando a gente vai brincar com alguém da plateia, vai no cara que, tipo, uma dica pra quem tá querendo fazer humor agora e tá ouvindo a gente, né? Vai no cara que tá mais alegrinho. Vai no cara mais... Se você pegar um cara que tá tenso, que tá já meio querendo se esconder, fingindo que ele não tá ali, não vai nesse cara. Porque esse cara, ele vai levar pra uma tensão, entendeu? Uma vez eu fiz um show pra 1.500 pessoas em Ariquemes, no Soletre, Ariquemes. Ariquemes, em Porto... Não é Porto Velho, Rondônia. Desculpa, Vilhena, no nome da cidade. Nossa. É no Brasil isso? E não tinha. Roraima. É no Brasil. Roraima. Só que é quase Miami já. Não, era um show absurdo. Acho que Vilhena é Espírito Santo. Era um show absurdo, não tinha teatro, era um galpão, assim. Nossa. Aí eu fiz o show, cara, e tinha um cara que tinha bebido demais na plateia. Eu fiz uma piada, acho que ele não tá entendendo muito o show, e ele quis discutir comigo, tipo, você acha que você é inteligente, não sei o que lá. E eu não. Você tem um microfone na mão, você tem uma plateia esperando uma reação tua, você não pode ficar quieto. Eu fui brincando, mas eu fui lá e fui falar com o cara, entendeu? Tipo, pô, você tá me zoando aí de longe, zoou de perto aqui, né? Ele levei o microfone. Você pra ele poder ele, falar. Ele. Quando eu levei o microfone, o cara deu uma murchada. Porque o microfone inibe, né? Intimida do cara, né? Daí o cara deu uma murchada, assim. Tá? A Nani faz isso bem também, né, Diogo? Aí você cresceu. A Nani desce lá em cima. É melhor descer, lá no, você tá falando comigo, eu não vou ouvir o que você tá falando, você tá muito longe, tá cheio de gente. vamos falar aqui, vamos discutir, vamos brincar. E é legal que você mostra a tua capacidade de improviso, né, cara? Pois é. Porra, legal, você se testa. Só que exatamente, daí quando você vê que o cara tá muito inibido, é melhor ir pro amigo dele, que é mais alegre. Você achava a fritada no teatro mais fácil de fazer do que na... Não é que eu achava mais fácil, eu achava mais verdadeiro. Porque começou no teatro, fritado. É um produto de internet. E a TV corta muitas coisas? Era mais verdadeiro, a reação da plateia era totalmente... não existia alguém... Como todo programa de TV, cara, tem uma... Uma claque, vai. Um sinal, né, de agora, tipo, né? Isso mas rola uma edição também? Rola, né? Rola uma edição também. Então, também. É, senão ia aparecer o Bambam quase batendo em mim. É parte, né? A turma, né? Tu é da gente, ser amigo, né? Eu não voltei no tempo, saí, Maria Eugênia, tudo certo, né? No teatro eu fiz com o... Mas é, o super brother. Que eu tô parceiro, né, amigo? A gente já dançou, olha a onda, ele já dança comigo já. Amigo, né? Faz mas parte. O cara foi esperto. Foi esperto. Parceiro, turma, bora, né? Lembra do Henrique Cristo no teatro? O Henrique Cristo. Olha, foi gente boa, eu imitei ele pra ele e ele ficava pedindo pra imitar ele pra ele. É, o Rude participou. É, foi a única que você me chamou, Diogo. E... Mas brincadeira, o Multishow. Não, tô enchendo o saco. Mas foi muito legal. Foi muito legal. Principalmente quem tava na Globo. Você era um cara, tá nota. Quem tava, falou não bem. Não pode. Tá. Alô, Multishow. Quando vocês escrevem? Como é que vocês escrevem? O humorista magoa, viu? Esse aqui, então. A primeira coisa que eu falei foi agradecer o Diogo. Muito pelo contrário, eu tô brincando. Ô, Diogo, esse aqui, além de magoar, menstrua também. É verdade, igual a Domênica. Ô, Diogo, como é que vocês escrevem? De onde começa a escrever um texto de stand-up? Eu escrevi um texto... Porque é baseado em quê? Em dia a dia? Eu tava lendo a revista Marie Claire esses dias. Eu acho que o humor você pega de qualquer... O que é essa revista? Uma revista pra mulher? O que é essa revista fala? Aí falava assim, como deixar ele louco. Aí tinha uma parada lá, beijo grego. Putz, aí, ó. Olha, Aguinaldinho. Que momento! É gostoso, a crise da Grécia. Aí, pô, eu falei, tem que falar sobre isso. Eu fiz um stand-up sobre beijo grego. Falei, acho que eu sei porque que chama beijo grego, né? Porque o cara nem é viado, mas quando leva uma lambida ali, ele quer que entre um cavalo de Troia. Ah, olha, a Domênica fez assim com a cabeça de si, ó. Concordou, Domênica? E a mulher, pra ir dar um beijo ali, ela tem que ter a coragem do Aquiles. Tem que estar apaixonada pra caramba, né, Domênica? É, hoje Diogo Portugal, nosso convidado aqui no Estádio 97. Posso fazer um convite? Lógico. Pra galera ir lá amanhã no Picadeiro, um show acústicozinho, que sou eu com um colega meu que chama Rogério Cordoni. Então, é um show de humor e música, o tempo inteiro música e humor. Aliás, música e comédia. É que você tem quatro shows diferentes. Você tem o Han. É o primeiro stand-up. É, o Senta Pra Rir. Que é com convidados. O Portugal é aqui. Que é de personagem, só personagem. E o acústicozinho. Ah, o cara se e agora tem agora. E agora tem um novo stand-up ainda, que é o Partiu Portugal, que são textos novos. Partiu Portugal? É. Sempre tem uma brincadeira com Portugal pra lembrar do meu nome. Agora, o Benjamin perguntou de onde você se inspira, né? Agora eu fico pensando, quanto tempo você gasta do seu dia em percentual pra ficar criando humor? Cara, agora que eu tô com um canal no YouTube, onde toda semana... eu coloco sketches novas, texto novo. Aí não adianta, eu tenho que sentar e produzir, sabe? Qual que é o canal, Diogo? Mas o stand é Diogo Portugal, meu. Você entra lá, produção Diogo Portugal. Se colocar lá Diogo Portugal, tem uma foto. Eu já sigo, era só pra ajudar. Não, mas foi uma boa pergunta. Obrigado, qual o canal dele? Canal eu queria falar, Fábio Porchat, o canal dele. Não, mas é que tem. Diogo Portugal. Tem nome que já era. Podia ser Parafernália. O meu é canal Parodiando. Aproveitei e fiz a propaganda do meu. Obrigado, beijo. Diogo Portugal e toda semana, religiosamente, eu coloco vocês. Agora tem um quadro que chama Hey Ho Diogo. São 5 sketches de 15 segundos. Então, é bem rápido, sabe? Dá pra desmembrar as sketches, mandar pro WhatsApp pra galera, bem legal. Tem também um quadro que é Piadas Lixo, que eu peço pra galera participar e me mandar as piadas ruins sobre um determinado, tipo assim, escândalo da FIFA. Ah, o Blatter fez isso, todo mundo mandou piada. Aí eu li no show, de acordo com a reação da plateia, eu pego a piada e guardo ou jogo ela num lixo. Mas eu dou o crédito pra quem mandou, entendeu? Daí dou o Twitter do cara, a rede social do cara. Então a galera curte participar, sabe? Isso é um dos quadros. Aí tem o stand-up update, que é stand-up sobre datas, assim que eu falo sobre várias datas. Eu costumo ir para cidades também e fazer um stand-up sobre aquela cidade que eu estou me apresentando. E agora eu estou fazendo uma websérie nova que chama Portugal Descobrindo o Brasil, que são todas as capitais do Brasil. E ele é meio culturalmente correto, assim, porque eu mostro todos os lugares turísticos e vou para o palco fazer o stand-up para aquela galera da cidade falando sobre as coisas da cidade. Oi, você torce para algum time? Você gosta de futebol? Eu sou Coritiba Futebol Clube e ando sofrendo aí. Coritiba, cara! Acabamos de perder pro São Paulo. Aí. Professor Ney Franco lá trabalhando. Mas você vai em jogo, jogo você nem gosta, sabe que é Ney Franco. Eu quando eu tô em Curitiba e tá tendo jogo do... Quando eu tô um domingo lá em Curitiba, ou uma quarta-feira, se eu tô em Curitiba, eu vou no estádio, assim. Eu trabalhei muito tempo com esporte também, de rádio, fazendo, zoando, assim, também. Tá amigo do Alex, é verdade, João? Eu sou amigo do Alex, do Alex, crack, é brother. Alex é brother. Alex é brother. E tem um papo aí, o Alex tá na ESPN comentando, mas tem um papo aí que o Alex parece que tá, pode assumir o Curitiba como gerente de futebol. Cara, o Alex é um cara com muito amor pelo time, assim. Não é demagogia. Vocês são amigos? Então, somos amigos pessoais. E eu acho que gosto muito dele. Ele, eu acho ele um cara muito inteligente. Ele tem uma marra e tal, mas ele quando ele fala umas coisas, ele é sempre muito bem pensado. Assim. Mas ele mostrou amor mesmo, porque ele passou. Ele fez sucesso no Cruzeiro, finalizar a carreira dele. É, ele voltou pro Curitiba. Ele é herói na Turquia, né? Tava falando uma vez, a gente postou uma foto lá. Eu tô aqui com o brother de jogo. Pô, bombou minha timeline do Twitter com... Tudo escrito em turco, eu falei, o que esses caras estão me xingando? Hoje jogo só, Portugal, só aqui ao vivo no estádio 97. Não, o negócio do Alex é o seguinte, uma vez eu entrevistei o Alex, faltava uns 2-3 anos para ele parar. E eu falei, Alex, você vai encerrar no Brasil? Ele falou, vou. Eu falei, você vai encerrar no Palmeiras ou no Cruzeiro? Ele falou, vou encerrar no Curitiba. Você vê, ele teve uma carreira muito legal, né? Tanto no Palmeiras... Teve, o pessoal, o Palmeiras adora ele. É verdade. O sogro dele é diretor, né? A mulher dele, o sogro dele era um dos diretores do Curitiba. Ah, mas na hora Galha escolheu o time que ia jogar a primeira divisão. E o torcedor do Palmeiras. Não, o Palmeiras tinha o Felipe Menezes. Né? Palmeiras, você é maldoso, cara. Falou. Fez dois gols contra o Santos. É, mas o time grande não joga bem. Nem o Alex salva o Curitiba, hein, gente? O torcedor do Curitiba é o torcedor mais corneta que eu conheço. Mas qual a maior torcida do Paraná? A maior torcida do Paraná, hoje eu acho que ainda é o Curitiba. Ainda é o Curitiba? Depois eu acho que o Atlético ali já é encostado. É. Você lembra do Pachequinho, Diego? No Paraná a gente brinca e cabe na Kombi. Você lembra do Pachequinho, Diego, Portugal? Pachequinho, você entrava, o maior jogador da história do Curitiba. Joguei futebol de salão com ele na ABB lá em Curitiba. Pô, sério mesmo, cara? Quando ele era moleque. Pachequinho, cara. Torcedor coxa branca. Toda a família Pacheco era de craque. Todos. Rafael Camarota no gol, lembra? A família da hora. Eu, Timão, caramba, do Curitiba. O Rafinha do Bayern. Não, esse aí veio. O Rafinha do Bayern, acho que não começou. Era do Curitiba. Ah, Curitiba. Eu pensei que era outro Rafinha, começou na Portuguesa, também jogou no Curitiba. Olha, daqui a pouco o Diogo vai escalar. Atenção, torcedor do Coxa. O maior Curitiba de todos os tempos. O Curitiba de todos os tempos. Daqui a pouco. O melhor que ele viu. Hã? O melhor Aladdin. Aladdin. Aladdin, é verdade. Aladdin. E no gol, Diogo. Mazzaropi. Lela. E tem o Jairão que jogou no Corinthians. O Lela. Pai do Richarlison. Isso. É verdade. Você lembra do Lader? Adoro. Você lembra do Chicão, centroavante, Diogo? Lembro. Chicão fazia gol pra caramba, jogando na vitória do Pachequinho. Você lembra do Mário, Diogo? Jogou? Não, o Mário. Centroavante. Você não lembra do Jairão que jogou no Corinthians? Mário. Alto pra caramba? 2 metros de altura. Jogou no Curitiba. E era bom de briga, ele dava cotovelada. Mas o Jairão começou lá ou no Corinthians? No Curitiba. O Jairo, o Jairo foi o grande goleiro do Curitiba. Muito bem. Vamos trazer ouvintes. Hoje, Diogo Portugal, cara tão conhecido, né? Vai bater papo com você que tá ligando no 32847097. E hoje só os ouvintes virgens, aqueles que nunca participaram ao vivo do Estádio 97. Liga aí. 32847097, Estádio 97, que tem oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br, confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Vamos lá, Dodô, tem ouvinte no ar. Bora. Alô? Alô? Baixa um pouquinho o volume do rádio, quem fala? Alô? Caraca, consegui, baralho. Truco. Consegui, baralho. Se eu perder mais duas, tô fora, porra. Qual o nome, meu? É perigoso, né? É perigoso. Alexandre Tavares. Alexandre Tavares? Isso. Boa banda, Domênico Tavares? Ora, uma das melhores que eu vi. Tavares, pra mim, é uma das melhores. O melhor Tavares que tinha era do Chiconísio, que o bêbado. Lembra? Do Tavares? Olha, vou dizer uma coisa pra você. Bom, ô, velho... E quantos anos você tem? 41. RG. Oi? 4.1. Tá variáveis hoje. O cara tá perguntando. Sensacional. Sensacional. O cara tá perguntando aqui quem é mais velho, o RG ou o Diogo Portugal? Não, o RG. Ah, não tem nem dúvida. Opa. Quem que é esse cara? É seu amigo, Diogo? Não sei. O cara que perguntou? Marco, no Instagram. Marco88JR. Tá preocupado com a gente, né? Entendeu? Cara, ô, velho, e qual que é o bairro que você mora aí? Vamos ver se o Dom aí acerta. Vila Cordeiro. É só não inventar nome. Vila Cordeiro. Olha, Vila Cordeiro que eu conheço é Zona Sul. Perto ali do Shopping Morumbi. Positivo aí, hein? Pico de boa, hein, mano? Que é o GPS, man. Vê se alguém falou bem. Vê, oi, caiu no Google. Tô. Aí, desliga na cara desse boy aí, não, mano. Os caras têm que ser honestos, né? Siga aí, mano, Brau. Você é mó boy, hein, irmão? Tá rindo, né, mano? Tá bom. Tá rindo de ser, Brau. Vou mandar um cara aí. É Corinthians, mano. A Corinthians, mano. É tudo nosso. É, não é tão bom. Agora é hora de ser rir dele, Brau. Não é tão boy assim, né? É nóis. Ó, vou rir de você, ó. Ô, amigão. Fala aí, mano. Ô, amigão, tudo bem? Beleza. Quando o Tevez ele disse que retornaria pro clube. Ah, peraí. Quando o Tevez disse lá na Europa ainda que retornaria pro clube que o revelou. É, chupa o Corinthians. Você pensou que seria o Corinthians, amigo? Ou você achava que era o Boca mesmo? Inclui, olha, mano. Eu diria que boa parte da nação corintiana achou que seria o Corinthians mesmo. Eu queria muito que o Tevez voltasse. Ô, velho, vocês não conseguiram repatriar nem o dentinho, velho. De brincadeira, inclusive, na... Nem o dentinho voltou! Quando eu falo aqui, quando eu falo aqui que a Argentina é passa fome, sombra. Negócio. Ó, o respeito aí. Lá na Bomboneira ontem, pra que lotado, o pessoal pudesse entrar lá pra poder ver o Tevez aí vestindo a camisa do Boca novamente. O que, que tinha que fazer? Tinha que doar um quilo de alimento. 500 gramas só, tá certo? Não, era um quilo de alimento não perecível. Sombra. Fizeram um arrastão. Quando todo mundo tava lá dentro do estádio pra saquear os alimentos. É verdade isso. É verdade. Essa notícia é verdadeira. Eu sei que o mano é louco, mas essa notícia é verdadeira, velho. É verdadeira. Sacanagem, tá, então. Inclusive aqui no Globo Esporte, deixa eu achar aqui. Eu li isso também. Mas o Boca vai jogar com o Corinthians? Absurdo. Hein? Não, não vai. Já jogamos, já perdemos. Já roubamos uma. Deixa o Corinthians pra lá. O negócio é o seguinte. Tá cheio de corintiano na Argentina. Nossa, foi bom, hein? Falar em, deixa eu, enquanto ele procura ali, falar em Bomboneira. A gente faz piada pra caramba com português, né? Os caras vieram lá de longe, descobriram o Brasil. Uh-huh. Burros são os argentinos, tava aqui do lado e não viram. Né? Tem isso também. Aí, ó. Olha aí, alimentos arrecadados em festa por Tevez são saqueados. Sacanagem, da Bomboneira. Cara, não precisa disso. Aí, tá vendo? Isso é o fim do mundo, né? Isso é o fim do mundo. É por isso que eu usava aquela camisa meia boca e meia Corinthians em 2000, lembra do velho? É verdade, eu fui na Bomboneira em 2012, tava na final da Libertadores, velho. Eu com um pacote de Negresco, sombra, parecia que eu tava andando de Lamborghini. É verdade, velho. Filho do meu puto. Os caras crescem os olhos. Ô, Alexandre, você já foi no show do Diogo Portugal? Cara, eu só vi pela TV mesmo, nunca fui não, é. E eu cheguei a assistir a fritada que ele fez aí no Frota, entendeu? Achei bacana pra caramba, entendeu? Né, achei que ele ia tomar demais, um lá na hora, como é, né? Que é, Diogo? Você achou que ele ia apanhar, meu? É, eu falei, o Frota é metido a valentão, mas acho que não é tudo isso não, né? Tem nada a ver, o Frota fora do ar, a gente... Ele fazia o Proibidão, né? Lembra, Diogo? Ele começou um show de stand-up e até teve um problema com preconceito uma vez. Também, cara, quando você vai fazer stand-up com o Frota, junto, você não quer entrar depois dele, cara. Porque ele fala umas paradas lá que você fica sem nenhum argumento. E olha, eu vi o show dele uma vez em Santos, mano. Ele é louco, mano. Tem um texto lá que ele fala aqui, só pra você ter uma ideia do teor do texto. Ele fala que ele tava com a menina sem querer... Em vez de pegar uma vaselina, ele pegou sem querer um anestésico lá, não sei. Mas esse não é o pior, ele põe a mina no pau. Não acredito. Fala aí, ó, agora você vai fazer uma puta, entendeu? Você vai vir de lá. E aí na frente todo mundo, a mina anda e ele finge que ela é a puta. E o namorado da mina tá na plateia. Assim vai, a vida vai. Também... Pior que o texto do anestésico. Porque ele põe a mina no palco. Meu não, Deus. Essa do anestésico é brava, hein? Não, que do anestésico é brava. Mas nessa linha do... É a mulher suja, tudo lençol, eu rio. Ave Maria! Quem nunca? Nessa linha hoje do politicamente correto, você se prepara, você toma cuidado, ou é liberado, vai religião, cara, vai raça, vai... Vamos falar agora sobre um assunto chato para o humorista, né, já que você tocou. É o seguinte, não é que devia ser assim, e é ruim sendo assim. Quando o cara se prepara muito, fica pensando, putz, eu não vou falar isso, já perde a verdade, sabe? Mas, infelizmente, a gente tá vivendo uma realidade bem chata, cara, onde... Esses dias eu fiz uma piada no meu festival lá em Curitiba, que é o Risorama, e falava do frio de Curitiba e falava... eu falava de uma brincadeira sobre o frio de Curitiba. Uhum. Que era, tinha um, Curitiba foi capa da Isto É, alto índice de estupro, né? Eu falei, caramba, mas também com o frio de Curitiba é fácil de entender, né? Porque o marido, pra conseguir com a mulher, é só a força, porque é muito frio. Aí... Era uma piada com o frio. É, uma piada, é. Cara, aí eu recebi uma intimação, Ministério Público. Eu estava fazendo apologia ao estupro na cabeça deles. Como se eu fosse um estuprador que saísse de casa, entendeu? Afrontando mulheres. Qual a sua opinião sobre aquele caso do Rafinha Bastos e da Vanessa? Acho uma babaquice, acho que uma piada. Acho que... É uma piada ruim só. Uma piada besta, boba, mas que foi levada a um patamar de... Piada besta e ruim, mas que muita gente aqui, se tivesse no escritório aqui da rádio, contaria. O RG, por exemplo, entendeu? RG! Exato, e daí o que acontece? E é um rir pra caramba. É que tomou uma outra proporção. Não, tanto que os colegas dele riram na hora que ele contou. Claro. Daí, mas na hora de defender ele, ninguém riu, né? Aí toma uma proporção, vai indo pra outro patamar. Aí vai também um pouco da teimosia do comediante. Uhum. Não, vou levar essa bandeira até o fim e tal. E até hoje ele leva, até hoje leva, ele... Leva, leva aí. Leva é com 150 mil a menos na conta. É, mas aí é que tá, É o ônus que se paga. É o ônus que se paga. Não tem jeito. Pior que o próprio Danilo, ele luta aí por umas coisas que eu vejo assim, que ele mesmo fala, tipo, tem um dinheiro guardado que é só pros processos. Né? Ele já... Ô, Diogo, um dos caras mais sensacionais que eu já vi na mídia... E engraçado... Mais sensacionais era de Curitiba, que era o Alborguete. Sim, sensacional. Ele não trabalharia hoje. O Ratinho era repórter de rua dele. O dia que ele mostrou... Ele fechou a TV Gazeta. Só pra não mudar o som, agora que eu Só uma coisa, você falou um negócio... É verdade. Eu tava lá no domingo, no Risadaria, tava o Ricardo Araújo Pereira. Que é um principal humorista de Portugal, ele é bombadaço. A barba leia os... Ricardo Araújo Pereira. Ele vai no stand-up, é espetacular. Ele tava falando justamente isso, que em Portugal, ele acha um absurdo o que acontece aqui, que em Portugal não tem a mínima chance de alguém processar outra pessoa por conta da piada da Vanessa, por conta de não sei o quê. Não, que lá não existe isso. É a cultura, né? E que mesmo que a pessoa processe, não vai ganhar, como o Rafinha perdeu. Como o Sombra falou, 140 mil. 150, né? Assim como nos Estados Unidos. A única coisa que ele contou nos Estados Unidos que tem de problema, o humorista branco, ele não pode se maquiar de negro. Porque lá eles dizem que você tira a vaga de um negro. E isso você toma um processo que você se ferra gigante. A única coisa que nos Estados Unidos eles bloqueiam é isso. Você não pode um branco se passar por negro pra fazer um papel no... Agora um magro pode se passar por gordo, pode. Beleza. Tá vendo que preconceito contra nós? Não, mas é que lá o negócio é meio forte, lá entre eles, enfim. Então, mas assim, só te cortando só pra falar desse assunto, foi coincidência. É que eu toquei no Alborguete, porque ele foi um dos caras, assim, na mídia... Você mais... tocou no Alborguete? É, gente boa, conheci ele. Gostoso. Gente fina demais. Fala, mano. Alborguete, assim, minha mãe branca, minha mãe preta. É, né? Sensacional. Mas, amigo... Oi, fala, Sombra. Eu não fui desmamado com garapa, não. É, lembra disso? Tem que estourar o rabo desses caras. Atleticanos bravos mandam links de pesquisa. Atleticanos bravos mandam links de pesquisa falando. Líder de torcida no Paraná, Atlético Paranaense, segundo Ibope, 20,1%. Então é porque os velhos estão morrendo e tá crescendo novos atleticanos. Até há pouco tempo que eu sabia que a maioria era... É verdade. Vamos defender o Atlético. O Atlético tem um cara genial lá, que é o Petralha, ele é um cara muito inteligente. E tem uma torcida de mulher gostosa que eu fico abismado. Ah, mas todas lá são, né, meu? Porra. Não, Curitiba tem mais mulher gostosa, mas na torcida do Atlético... Do Atlético é mais. Fica bobo de ver tanta gata na torcida do Atlético. E aí vem aqui, olha... As barangas estão no meu time. No Paraná, cara, olha aí. No Paraná, São Paulo e Palmeiras estão aí em terceiro lugar. O Corinthians tem uma grande torcida. No norte do Paraná. Não, mas lá eles torcem pros times de lá, hein? O Corinthians é o concurso. Tanto Sombra, quando jogar, o time do Paraná, mano, só pra, né, pra concluir o assunto. O Paraná, quando jogar Palmeiras e Paraná, por exemplo, lá, tinha mais torcida do Palmeiras do que do Paraná lá em Mas Paraná. O Paraná é pequeno. Isso é uma coisa que eu ia te falar. É verdade. Fala. O Paraná ajuda as torcidas de São Paulo. Porque quem torce pro Coritiba, e por isso são times que não tem tanta expressão como são os times gaúchos. Uhum. Quem torce pros times de Curitiba, Paraná, Atlético, são os curitibanos. Ou um pouquinho ali, Ponta Grossa, de repente. Mas mesmo se o Ponta Grossa tem um operário. O que acontece que Maringá, as grandes cidades, Maringá, Londrina, Cascavel. Oeste do Paraná torce para os times gaúchos. Norte do Paraná. Time de São Paulo. São as grandes cidades, Londrina. Isso, aí vem quase São Paulo. É tudo corintiano, palmeirense. É verdade, norte do Paraná. Porque é divisa, e antigamente tem uma história, né? Uhum. Era muito mais fácil para mandar filho estudar em São Paulo por causa da estrada. É muito mais fácil fazer tudo em São Paulo, o norte do Paraná, do que ir para a capital, por causa até de uma logística de estrada. Então fez com que a torcida do dos times paranaenses. O Curitiba e Paraná só tem Diogo, só da capital. Diogo, tanto que o Asa Arapiraca vendeu o mando pro Paraná, porque tem muito palmeirense. E eles venderam pra pagar. Londrina, o... né? É, Londrina, porque tem muito torcedor de São Paulo. Oh. Entendeu? E o Paraná Clube também é um clube novo, né, Diogo? É uma fusão de outros times e a torcida é um pouco nova. Fala do Corinthians aí, mano. Aí. O Alezinho tá aí, mano. Aí é Corinthians, mano. Ô, amigão. Ó, fala, mano. Sabadão tem Corinthians Atlético Mineiro, hein, velho? Jogo que pode valer a liderança do campeonato. Ah, galo maravilhoso, mais lindo do mundo. E aí, mano, expectativa pra esse jogo aí. O Coringão é desfalcado do Jadson e do Cássio, hein? Olha, eu acho que vai dar Corinthians aí. Eu acho que não, tenho certeza. 2x0 pro Timão, entendeu? 2x0? Vamos passar o... Vai, 2x0. Eu só queria entender o que acontece com o Wagner Love, cara. Eu não consigo entender. Perdeu aqueles dois gols na cara, pipocando. Não sei se é o peso da camisa, A camisa tá pesando. O Wagner Love parece que entra com a fralda cheia, velho. Não, mas é verdade, velho. Jogar a camisa do Corinthians ali substituir o Guerreiro. Esse papinho de camisa, o cara tá velho. Imagina, velho, mas jogar a camisa do Corinthians aí, velho. Uma coisa vestir a camisa de seleção brasileira, qualquer um veste. Mas, mano, peraí. Outra camisa do Corinthians. O Wagner Love jogou no Flamengo, no CSKA, jogou no Palmeiras. Você acha que ele vai tremer, ó, vai? Para, a perna do Wagner Love tá pesando 100 quilos cada um. Já foi, já foi. Cada perna do Wagner Love tá pesando 100 quilos. Quantos anos ficou na China? Uns 5, não foi? 2 ou 3. Cara, ele ferrou, muito tempo na Rússia. Bicho. Cara, ele ficou um tempo na Rússia e depois mas eu sou. Nossa, Rússia e China. Ele ferrou. Não, mas é que tá. O Wagner Love, gente, ele tava numa crescente aí, mas os dois últimos jogos, tanto contra o Flamengo quanto contra o Atlético Paranaense, o Wagner Love tava muito mal, cara. O Wagner Love não participou bem dos jogos. Se você ainda resgatar um outro jogo ainda que antecedeu o Atlético Paranaense, que foi contra o Goiás... O Wagner Love ele não jogou bem, assim como todo o time do Corinthians. É que o Renan pegou algumas bolas, aí ele foi muito bem na partida. Mas o Wagner Love ele já vem numa descendente. Ele vinha bem, ele cresceu, ele tava ganhando confiança, fez os seus gols ali. Contra a Ponte Preta ele foi protagonista, fez aquele gol ainda no final. Sim. Mas depois desses três últimos jogos aí, o Wagner Love não vem bem. Vamos esperar agora contra o Atlético Mineiro pra ver se o cara consegue fazer alguma coisa. Né? Ô Alexandre, obrigado pela sua participação, deixa o seu palpite aí, cara. Corinthians e Galo. Corinthians e Galo, 2x0 e um gol de Ribeirinho. Ribeirinho, que beleza. Posso dar um recado para Alexandre? Fala, Diogo. Fala. Alexandre, amanhã tem show do Acústicozinho, melhor cachaçada dançante da cidade, lá no Picadeiro. Vai lá assistir que eu te dou um VIP, tá bom? Mas leva alguém, mas leva uma mina e paga pra ela, tá bom? Pode ser a tua. Quero mandar um abração pra todo mundo aí, um abração pra você, Sombra, Domênico. Valeu, Cacho, é nóis, velho. O beijo, o Portugal aí, coitado, obrigado. Não tem time, né? Tá órfão. Tamo sem. Só tem o Boca e o Galo agora. Agora acabou. O Boca. Falou, galera. Vou mandar um abração pro meu filho, velho. Felipe, que é corintiano roxo, aqui, que tá aqui do meu lado. Aí. Falou que se pegar o mano aí no FIFA aí. Não dá pra ele, velho. Vai chorar igual a molecada no resort, mano. Valeu a galera do trabalho aí. Um abraço pra galera da Fiat Sinal aí. Valeu. Falou, cara. Obrigado. Valeu, um abraço. Valeu. Esse é o Estádio 97 hoje com o nosso convidado especial, Diogo Portugal. Agora eu quero falar com você que tá pensando em fazer uma graduação em TI. Atenção! Está chegando ao fim o processo seletivo da Banditec, a faculdade que atualizou o ensino de tecnologia no Brasil. A última prova será no sábado, dia 25. Você ainda não se inscreveu? Então corra, vá lá, inscreva-se agora, porque a última prova será no dia 25. A Banditec é superior, cara, muito superior. Sabe por quê? A Banditec tem 75% das aulas em laboratório, tem curso de inglês integrado ao currículo e tem o programa H, que desenvolve seu potencial para integrar e liderar equipes. Viu só? Isso sim é um currículo atualizado que prepara você para se destacar nas melhores empresas do setor. Acesse banditec.com.br. Inscreva-se para as turmas do segundo semestre dos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Banditec é a faculdade de TI atualizada. Dodô, o Barrios lá fez treino, já meteu gol no treino, hein? O Barrios parece ser um bom jogador, né? É. Mas parece ser uma boa contratação do Palmeiras. Tá com cara de que foi bem. Oi, só informação, já que você tocou no assunto Palmeiras, informações do Palmeiras direto da sala do Paulo Nobre. Via Valência. Da salinha do lado, que eu sirvo os café pra ele. Ó, o Afrouxa não vai viajar, nem o Zé Roberto. Ele poupou os dois. Então vai jogar, deve jogar Amaral, André Girolho. Giroto. Quiroto e no meio o Creito Siqueira finalmente joga, viu? O jogo vai ser no Paraná, né? É, em Londrina. É isso. Mas porque o Asa vendeu o mando. Ah, o Asa vendeu? É, porque eles vão ganhar porque 400 mil reais que quita a folha de pagamento. Quita a folha de pagamento do ano inteiro dos caras. É um absurdo, né? O Asa de Arapiroca, o time do Aguinaldinho. É verdade. É complicado falar de fora, né? Mas, por exemplo, você pega um presidente de um time do Asa... Aí tudo bem, ele poderia até ganhar do Palmeiras e vai pra frente e pega um outro time grande. Aí toma a chance é de perder de novo. É, ele troca a derrota pelo dinheiro. Qual é a probabilidade do Asa ser campeão da Copa do Brasil? Mas quase zero. Mas o Santo André foi. Mas existe não, mas uma probabilidade de eliminar o Palmeiras. Ó, cuidado com o Didira, hein? Não, cuidado com o Didira. Eu não tô dizendo que não tem essa possibilidade. Vamos pro ouvinte, depois a gente fala. Depois a gente fala com o Diogo. Vamos lá. 3284-7097. Vamos a mais ouvintes aqui no Estádio 97. Vamos lá, Dodô. Vamos lá. Alô. Alô. Opa, quem fala? Quem fala é o Alfredo. Ô, Alfredo, tudo tranquilo? Beleza, mano, você? Beleza, tranquilo. Alfredo do quê? Alfredo Sampaio. Sampaio. Quantos anos, hein, Alfredo? Eu, 35. 3.5 hoje, RG, o que você acha? Só falta dizer que é Correia agora. Ah, né? Sampaio Correia. Sensacional. Que Bolívia querida. Ah, muito bom, muito bom. Tá certo, e qual que é o bairro, hein? Cara, nem sei onde eu moro na Zona Leste. Zona Leste? Zona Leste. Você mora na rua? Mas não tô ligado no nome do bairro, não. Mas, ô Alfredo. Deixa eu ver só o time dele, né? Qual que é o time, hein, Alfredo? O time é o Palmeiras. Opa, esse torce bem. Mas, ó, Alfredo, estamos recebendo aqui hoje um dos maiores humoristas do Brasil, que é o Diogo Portugal, né? Quem? Diogo Portugal. Mandou um quem, velho? Mandou um famoso quem? Famoso quem mandou? Mandou um quem? Você tem alguma pergunta? Eu sou famoso no cartório de protesto. Você tem alguma pergunta para fazer pro Diogo? O Diogo é bom, Alfredo. Tem. Fala. Diogo do quê mesmo? Portugal. É de onde? Mas quer fazer uma pergunta pra ele? Pode fazer, Benzo. Alfredo. Ô, Benzo, não tem pergunta, não. Eu queria saber, é famoso mesmo ou é de vocês? Não, ele é famoso, pô. O cara faz, meu... Pô, o cara tá na televisão, o cara faz stand-up. Multishow, lá de Curitiba. O homem é conhecido no Brasil inteiro, cara. Mas no Brasil inteiro ou em Curitiba? No Brasil inteiro. O Curitiba também, ele é de lá, né? Você é de lá, não é, Diogo? Sou, Curitiba faz parte da Grande Buenos Aires, viu? Grande Buenos Aires, não. Ah, sensacional. Pô, mas o cara não te conhece. Mas muita gente não me conhece, sou um quase famoso. Não, mas às vezes não. Ô, Diogo, mas na verdade eu te conheço desde moleque, velho. Ih, menina, troca. É forte o que ele vai revelar aqui no programa. Ele vai revelar agora e é forte, vocês vão ver. Mas de onde você conhece ele, Alfredo? Lá daquele bairro, um bairro que tem em Curitiba, tinha um bairro chamado lá. Era só o que faltava, na República Argentina, o nome da rua. Ó, tem alguém soprando aí do teu lado aí. Mas tá valendo, valeu. Bem, foram 10 anos em cartaz nessa casa, fez uma história bem bacana aí. Todas as terças-feiras. Pô, o cara te conhece, velho. O cara manja, ele conhece, pô. Que história é essa? Oi? Escuta só, velho. Sou puto com ele, porque uma vez eu fui num stand-up desse cara e ele desandou a contar piada com um jogador de futebol, mano. Ele não aceitou da vida do cara. Ah, é? Mas, eu falei, eu nem lembro. Mas você jogava futebol? Não era com futebol. Eu falava uma piada que era ruim assistir jogo de futebol com um cara que é muito fanático. Mas o Alfredo, mas você ficou puto por quê? Porque você tem amigo jogador de futebol, seu pai é jogador de futebol? Vários. Tem vários amigos jogadores. Vários jogadores. Mas eu também tenho amigos jogadores de futebol. Você tem amigo? Você é amigo de quem no futebol, Portugal? Lá do time do Coxa, o William, muito amigo. William? Meu. O Dagoberto, que jogou no São Paulo, era muito amigo meu, ele era do Atlético e ia assistir meu show. Mas no Curitiba, quem é teu maior ídolo? O maior jogador que você viu na história do Curitiba? O Curitiba, um dos maiores ídolos, o Pachequinho que ele falou. Era de Pachequinho, era bom, gênio. Quem mais? O da época. É, o Lela também, né? Foi um grande craque do Curitiba. Rafael goleiro. O Rafael. Tinha um cara que chamava Freitas, que era muito bom, ele fazia um gol assim. Pô, você falou muito goleiro. Mas eram caras assim, ícones, né? Mas você tem amigo jogador? Quem que é teu amigo assim, jogador? O Alex. É teu amigo? Alex, o Dagoberto também era muito Alex, amigo. O Alex? Meu. Washington, o coração valente. Era muito amigo. Mas o Alex é teu amigo? Aí o Alex aí. Alex. Oh, acorda, Diogo, em Portugal. É o Alex. Ah, peraí, Diogo. reconhece o amigo. Viu, Alex? Eu não te falei. Alex, eu não te falei que ele não ia reconhecer, Alex. Nem reconhece o amigo, pô. Alex? Você tá me tirando aqui no ar? Ô Alex, fala pra eles que eles não estão acreditando que eu fui na tua casa, que rolou um pagode, tem uma música pra você. Pena que eu não trouxe a música aqui pra mostrar. Mas canta, ué. Zé Cabaleiro e o Fagner. Acho que foi o Zé Cabaleiro e o Fagner. Gravaram a música do Alex. Dois gênios. É mesmo? Sensacional. Você não reconheceu o Alex, hein? Ô Alex, desculpa aí, minha família, não conheci tua voz aqui. Porque o rádio tá mal. Não tem problema. Bota a culpa no fone, velho. Viu, velho? O pessoal tá me dando notícia tua aqui que eu nem sabia, hein, cara. Você vai assumir as paradas aí, eu tô torcendo pra dar certo. É verdade, Alex, que você vai ser gerente de futebol do Curitiba ou é mentira? Eu vou assim, não, fui convidado, mas eu ainda não dei a resposta pro pessoal. É. Então tem o convite, aí. Ah, mas tem o convite. Mas o convite é oficial, como eu tô viajando com a minha filha, eu volto pra Curitiba na sexta-feira, aí eu me reúno com o presidente do clube e a gente chega a um consenso final. Ah, então tá com um cara que vai pegar o Curitiba sim. Não, tá com um cara que o convite é oficial, mas a minha resposta já não foi dada. Mas o Diogo, seria um bom dirigente esse cara aí ou não? Com certeza, Alex. Alex é o nosso pensador. Agora eu quero fazer um convite ao Alex, aproveitar que você tá aqui no ar com a gente, fazer um convite pra galera entrar no YouTube, no meu canal Diogo Portugal, e assistir uma entrevista chamada Aperte o Pause. É uma entrevista que eu faço com o Alex, onde ele fala tudo sobre samba. O Alex? O Alex fala sobre você. É mesmo? Você é um bom sambista, Alex? É isso? Não sou sambista, não. Mas conheço alguma coisinha. Ah, é? Trocamos uma ideia a respeito e realmente isso que ele falou é interessante. Que a gente vem, que entra aí, que realmente aquela noite foi uma noite... Até inclusive o som do samba na frente da minha casa, os caras... chamaram polícia e tudo. Imagina, quatro negão tocando samba na casa. Acharam que estão sentindo. Ô, Alex, inclusive... Tem um Portugal atrasado, os caras achavam que era alguma coisa armada por alguém. Mas eu cadê, cara? Ô, Alex, inclusive aqui quem tá falando é o Dodô do Pichote, sou muito seu fã. Eu sou São Paulino, mas desde que você jogava no Palmeiras, eu acho bem muito bom que você fez lá no Palmeiras. Eu queria gravar um samba seu, um pagode seu, será que pode? Você vai deixar o Pichote regravar pra você ou não? Qualquer coisa pode ser gravada. Hoje em dia, a gente vê cada gravação, então pode ser qualquer música. Que delícia, hein? Ô Diogo, você conversa com ele de samba e eu converso com ele de Poderoso Chefão. Ó, oh, legal. O Alex é outro viciado no filme, pô. É mesmo? Alex gosta. É. Não é não, Alex? É, pô. Pra mim é o maior de todos. Fala pra mais, ele. Quanto mais vezes puder ler. Ô Alex, mas não é sobre o Petralha, né, o filme? Não, Petralha, pô. Petralha não chega nem próximo do Poderoso Chefão. Quer ver? Fala pra eles aí, Alex, como é que chamava teu gato lá na Turquia? Meu gato chamava Don Corleone. Don Corleone. Que momento. Alex, parabéns pelo programa novo aí, o Resenha de Domingo, muito bom. Parabéns mesmo pelo programa, viu, cara? Tem que dar os parabéns pro Rodrigo, né? Rodrigo teve a ideia e a gente fica lá falando besteira. Muito bom, cara. Pô, muito mas, bom programa. Mas aí você para com o programa se assumir o Curitiba? Não, se eu resolver assumir o Curitiba, provavelmente larga pra ele não, mas até quinta-feira eu vou raciocinar direitinho pra ver aquilo que eu vou fazer. O Alex, e analisando o Campeonato Brasileiro aí, cara, quem você acha que vai ser o campeão? Dá um palpite. É difícil dizer quem vai ser o campeão, mas tem muita coisa acontecendo ainda. Tem aí 4, 5 times que se colocam aí nesse momento como favoritos. Mas hoje, se nós fôssemos apontar um time, com certeza a liderança é uma liderança muito bem-vinda, porque nesse momento do início brasileiro até hoje, o Atlético Mineiro realmente se mostrou consistente. Tem que ver se vai ter essa manutenção até o final. Mas junto com o Atlético, tem aí mais umas quatro equipes crescendo e que provavelmente briguem até desse campeonato e também pelas vagas de Libertadores. O Alex, você é um cara que sempre se posicionou de uma maneira muito firme em relação às coisas que falam do profissionalismo dos atletas. Você sempre falou bastante a respeito de CBF, do comando do futebol. A gente já sabe essa zona toda que está acontecendo, isso não adianta nem debater mais, né? Mas queria te fazer uma pergunta. Você, se fosse do comando do futebol brasileiro, você gostaria de ter um técnico estrangeiro dirigindo a seleção brasileira? Por exemplo, um Guardiola, um Mourinho? Ou você acha que a solução do futebol brasileiro não é no caso de trazer um técnico estrangeiro? Não, mas a gente tem que primeiro diferenciar. Futebol brasileiro é uma coisa, seleção brasileira é outra coisa. Não, na seleção, no Brasil... seleção brasileira. Não, na seleção, se tiver a oportunidade de ter um treinador de do mundo, com certeza eu traria. Não vejo problema nenhum. Não. O Guardiola é um bom exemplo do que antes ele assumiu o Bayern. Ele saiu do Barcelona, foi estudar alemão, para chegar na Alemanha é com a coisa um pouco mais mastigada, um pouco mais preparada. Ele conseguiu fazer isso, de espanhol para alemão, onde a língua é distante, você imagina de espanhol para português, onde a língua é próxima. É verdade. Então, o Mourinho é outro que é nome de... ele fala essa língua. Normalmente, no futebol, as dificuldades maiores são de comunicação. E a língua é um dificultador grande nessa história. Bom, então, Alex, com Guardiola de ponta, Mourinho de ponta, com uma linguagem próxima à nossa, com uma situação que eles aprenderiam, não vejo problema nenhum, né? Alex, eu sei que você tá na rua, não vou tomar muito tempo, é que o Juninho Pernambucano tá aqui com a gente, quer te dar um abraço. É verdade, queria mandar um grande abraço, Alex, inclusive em várias Libertadores jogamos contra, sou muito fã do seu trabalho, e analisando o futebol brasileiro, campeonato brasileiro, eu queria que você me respondesse, o que que você acha do jogador Matuidi? Rapaz, acompanhei um pouco o Paris Saint-Germain no passado. Ó, o Alex, mas peraí, antes... Também aproveitar e dar um abraço no cabeça que o ex-português dele, nem o tempão de França, fez ele perder esse sotaque espetacular. Obrigado. É, dois grandes batedores de falta, né? Pô, tá de brincadeira. Ele bem melhor que eu. Ô Alex, pô, queria agradecer aí, obrigado. Eu te falei que o Diogo não ia, que ele ia cair, caiu. Foi muito legal aí. Queria fazer esse encontro, vocês dois aí que são amigos aí, muitos anos. Obrigado. Ô Alex, tá frio aí, velho? Cara, eu tô no interior de Minas. Aqui tá tranquilo, tá Minas, mas o Curitiba deve estar daquele jeito. Eu tava falando pro povo aqui que a sensação térmica em Curitiba no inverno é menos 2 centímetro. Curitiba é aquele negócio que você pra ir no banheiro, só no GPS. Tem que achar pelo método Braille. Só desse jeito, em Curitiba só desse jeito. Alex, obrigado, Alex. Valeu, meu irmão. Um grande abraço pra você, obrigado, viu? Valeu, beleza. Um abraço. Valeu, Alex. Vamos marcar outro pagodão daquele lá. Valeu, tamo junto. Abraço. Falou, tá aí o Alex. Viu, Diogo? Ei, jogador do Curitiba, Palmeiras, ele falou assim pra mim. Ele falou, eu falei, Alex, você tá como ouvinte? Ele falou, não, mas o Diogo é amigo meu de infância, ele reconhece minha voz. Eu queria apostar que não vai reconhecer. O Diogo, cara, quem conhece ele, eu tinha certeza que ele não ia. Quantas histórias da foto da minha filha? Da foto da sua filha, eu não lembro. Você é do Magela, mas que você deixou ele andando sozinho na rua, esqueceu o Magela. História, peraí, que história é essa do Magela? Esqueceu o Magela, velho? Esqueceu o Magela. Magela veio aqui esses dias, gente. Aí depois você conta da filha, vai. Não, conta aí, Diogo, que história é essa sua com o Magela, cara? É do Magela que ele foi pro nosso festival. O Rudy já foi pra esse festival várias vezes. Duas vezes. O festival que chama Rizorão. Mas você não foi mais convidado. Ui, aí, mentira. E daí eu levei o Magela e tal. Daí eu fui levar ele pra almoçar, né? Eu tinha uma caminhonete que era alta, assim. E o Magela, eu falo que ele é daqueles caras meio autossuficientes, porque ele é um cego, que ele é safo, né, cara? Ele vai até a beiradinha do palco, você acha que ele vai cair? Não, ele manja. Você fica tenso. E como ele vai fazendo as coisas meio assim, autossuficientes? Você acha que ele consegue tudo. Você acaba esquecendo que ele é cego. Uhum. E daí eu parei o carro naqueles valets, assim, falei, vale, pra almoçar. Daí eu desci e o cara da manobrista me conhecia, né? Falou, oh, Portugal, não sei o que lá. Eu comecei a conversar com o cara e fui meio que indo pra porta do restaurante. Esqueceu ele? Não, porque eu vi que o Magela abriu a porta. E ele vai saindo. Sabe quando é aquele momento que você vai indo e fala, ah, ele deve estar vindo aí, né? Tá atrás de mim. Eu esqueci que eu precisava, porra, dar a mão pro cara, levar pra... E fui indo, cara. Só que na hora que eu viro pra trás, eu falei, cara, eu olhei pros caras que estavam na porta do restaurante, que eles conhecendo mais idiota. Tinha dois seguranças assim, na frente da coisa. Eu falei, ele sabia que eu era humorista, né? Porque Curitiba não é tão grande assim. Eu falei, cara, vocês viram Magela, humorista? Aí os caras olharam pra mim e falaram, ah, nem ele, né? Tipo, como se fosse uma piada. Né? Eu falei, não, humorista, o Geraldo Magela tava comigo aqui, agora vocês não viram. Eu olhei, não tava meu carro e não tava ele. Ou ele tinha passado na minha frente, ou ele não tava. E aí quando eu voltei, que eu falei pro Manobrista, que eu fui dar a volta, ele tava esperando que eu levasse ele no restaurante, só que ele tava num ponto cego. Literalmente. Ele tava num ponto atrás do carro que eu não tava vendo, cara. Daí eu olhava aqui e não via, Aí que eu peguei ele, falei, pô, me esqueceu, né, Joe? Você é muito distraído. É verdade que você é tão distraído que você já chegou a contar duas vezes a mesma piada? Isso é verdade. Isso acontece muito até hoje, quando eu faço duas sessões. Quando você faz duas sessões, às vezes você confunde, você não sabe se você contou aquela piada na primeira sessão ou se você contou na mesma. Às vezes eu deixo de contar uma piada achando que eu já contei, na verdade não. Já aconteceu, deu também no momento de desconcentração. E a reação é uma piada duas vezes. O pessoal dá risada. O pessoal não ri é porque foi duas vezes. Foi duas vezes. Mas não é que acontece sempre, mas às vezes acontece. E uma vez aconteceu no pior momento, que era o Clube da Comédia. Né? E era eu, Danilo, Rafinha, o Oscar Filho. Foi o primeiro grupo em São Marcela Paulo. Marcela Leal, Menso. Eu contei a piada duas vezes. Sua fera também. Aí os caras começaram, todo mundo que entrava contava aquela piada. Uma piada. Aí é sacanagem. E da sua filha, isso, jogo? Tipo isso do Alex, ele falando aqui, eu não me liguei. E já aconteceu de você não contar a piada nas duas sessões. A minha filha foi assim, tem uma amiga nossa que chama Camila Colombo lá, e ela tava com a... O telefone dela, eu tava vendo umas fotos do telefone dela, e eu comecei a passar as fotos, eu falei, nossa, que menina bonitinha. Ela falou, é a sua filha, Diogo. Cara, isso é muito verdade, Diogo. E eu falei, assim, o que é foda da minha filha? Tá fazendo o telefone da mulher, gente. É, que ela é amiga da galera. Não conhecia. Ah, meu Deus do céu. Hoje, Diogo Portugal aqui tá bem no que Instagram. Eu falei bonitinha, né? Imagina você falou, puta, que criança. Coisa feia. Mas você já contou duas vezes a mesma piada? Mas o que o Diogo falou é verdade. Você, Rudy, já contou? Sim, sim, duas sessões. Não, não, mas quase. É? Quase esqueci a piada que eu tinha acabado de contar, porque quando você faz duas vezes o solo, no seu 1h20... Você já falou aqui. Não, e fica cansado também, a cabeça começa a não funcionar direito. Eu quase contei duas vezes. Você não tem um script na hora de fazer o stand-up? Vocês tem, mano. Mais ou menos um roteiro? Mas você, às vezes, já tá 2h40 no palco. A cabeça começa a falhar. Você não faz que nem os caras. Faz o Zé dos Campos uma vez e os quatro. É porque é tão certo que você vai fazer. No meu caso, por exemplo, é um solo, muda, mas na maioria continua. Eu acho, eu não vou esquecer. Como eu vou na coxinha, tem um cara que dança comigo, o Thiago. Lá eu pergunto, às vezes, o que eu faço agora? Ele me ajuda. Às vezes você tá lá no palco, não tem ninguém pra te ajudar. Tá todo mundo te olhando. Você acusa o golpe, né? Aí entra o improviso. É meio amador, né? Não faz duas sessões, faz uma só. É, tem isso também. Mas não é toda hora que acontece. Mas com duas sessões é bem real. É momento de desconcentração. Se você tá fazendo show e por um momento você começa a pensar em outra coisa, sabe, desconcentra, eu sou meio disléxico. E já aconteceu na tua carreira de você chegar lá, vou fazer o show, daí você vai ver o público, puta, tem 10 negros. Pra mim acontecia tanto isso de esquecer que eu botei o nome do meu show de o primeiro é né, de distraído. Assim. Sim, mas já aconteceu de chegar lá, não sei que momento da carreira, você fala assim, pô, vou fazer o show, legal, como tá o público? Tem 10 caras aí. Como é fazer um show pra poucas pessoas? Cara, aí você tem que pegar energia e acreditar que aquelas pessoas têm um nível de entendimento que elas estavam ali e elas merecem, né, cara? Elas foram lá. Eu já vi banda na época que fazia sucesso. Você tem que fazer com a mesma intensidade. É muito mais difícil pro artista, mas muito mais difícil. É muito mais difícil pro artista. Se você, três não rirem, você já perdeu 70% da plateia. É verdade. Pô, eu vi tem público mais difícil. Eu vi o Casey no Olímpia tocando pra meia dúzia de galo pingado. É, deve ser triste, né? Que é ninguém. Ô, Diogo, nós estamos aqui na rádio, um cara que é o cara mais engraçado e tal, e ele tá começando a entrar no mundo do stand-up, que é o chama Cláudio Mota. Qual a dica que você dá pro Mota que tá começando a fazer stand-up? O cara que quer começar que nem ele. Ele faz estilo Nani People, assim. Ele tá começando. Qual dica você dá pra um cara que quer começar a fazer stand-up? Cara, a dica que eu dou pra quem tá começando a fazer stand-up hoje é, primeiro, tentar se apresentar nos espaços ideais pra não se frustrar, né? Porque às vezes você vai num espaço que não tem nada a ver com aquilo, é outro público, o pessoal não tá nada a ver ali, não tá a fim de fazer, que foi como eu comecei, né? Quando eu comecei, não existia um público de comédia. Né? Não existe uma casa pra comédia, hoje tem várias, né? Então quando eu comecei eu tinha que fazer, eu tava geralmente me apresentando em lugares que não era pra eu estar, né? Era alguma coisa de música ou de bar. Então hoje que tem esses espaços, pra procurar esses espaços, é procurar uma noite de open mic, né? Que a gente chama aquele espaço pra novos caras que estão acertando. E pegar assim o melhor do texto e tentar fazer um pouco do melhor. Em vez de querer fazer tudo que você já tem escrito e pecar por... Excesso de... Quando tem um grande aplauso, às vezes é hora de sair. Sabe? Mas o Cláudio Mota, ele tá, assim, como ele ainda é iniciante, ele tá tentando fazer um esquema assim. um laboratório. Ele usa a própria família como laboratório. Então ele põe lá. Assistamos quem é o Cláudio Mota? Não, é um cara novo. É que ele não veio hoje. Não, então, ele não veio no programa, não. Ele trabalha aqui. O cara é engraçado. Aqui, tá? É o São Paulino do programa junto com o Sérgio Vendo. É sério. Mas ele usa a própria família pra fazer experiência. Você acha que usar a família? Porque às vezes a família fala, não teve graça, mas ri porque é da família. Você acha que a família é um bom laboratório? Tadinho, né? O Jim Carrey tem uma história de que só o pai dele ria dele. É mesmo? E o livro do Jim Carrey é traçado por várias derrotas e fracassos. Assim, até que, de repente, ele se deu bem, né? Então, ele é bem sofrido, assim. Eu li a vida dele toda. E só o pai dele era o único incentivador e o único cara que ria. E o cara é ótimo ator, ótimo. Não, o problema do Mota. Depende da família. Se eu fosse fazer isso com a minha família, eu tava ferrado. Meu pai era desembargador, cara. Desembargador acho que é gente que não ri, não é? Vamos avisar que o Mota, que o stand-up é cara limpo. O Mota sempre tá com figurino aqui na rádio, essas coisas não pode usar no palco. Né? Sim, claro. As verdade. Roupas que ele usa. Beira o figurino, essas coisas. Mas ele pena pode não fazer, ter vindo hoje. Ele pode fazer shows de personagem. Mas claro. O que o Diogo falou é verdade, viu, Sombra? Tem o que quer fazer 15, 20 minutos, a melhor coisa é 5 minutos pra você ver onde você erra. Não, é sério mesmo, porque... É você melhor 5 bem feito do que 15 irregulares. Sim, exato. Sim, exatamente. Dentro dos teus 20 minutos de texto, com certeza tem os filés, sabe? Sim. Essa aqui, só filé mignon. Essa é a melhor piada. Então pega, vai direto pra melhor piada. Sim. Quando você tá se apresentando pela primeira vez, pega só o de melhor, não peca por querer mostrar tudo. Oi, menina. Com o Dodô, é melhor 5 minutos ou 15? 5 minutos. Olha, eu vou falar uma coisa, viu? Sem sair fora, 5 minutinhos. O Domênico é igual prova de 100 metros do atletismo. É rápido e bem gostoso, viu, menino? Explode que vai uma delícia. Rapazinho, estoura a cordinha e ganha. Eu vou falar que eu vou estourar a sua cara já. Eu vou chupar sua língua hoje, menino. Tá, corta fora essa porcaria. O Domênico hoje veio bem barbeado. Opa, como sempre. Como é que tá sempre bem barbeado? Ele nunca sabe o dia de dar uma espadada, né, Domênico? É, mano, tem que ficar ligeiro. Eu sou casado, mano. Então, com a sua esposa. Ah, isso sim. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Nunca. Somos imbatíveis no videogame. Quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol junto com os amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, meu irmão. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. E contam com a exclusiva tecnologia B-Effect. Vai proteger e hidratar sua pele, velho. Por exemplo, o Benjamin, outro dia ele foi numa festa infantil do filho dele, ele entrou naquele arco de bexiga, ele explodiu metade, velho, porque ele tava mal barbeado. Aquela barba parecendo uma lixa, velho. Nossa senhora. Tem que se cuidar, Benjamin. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz uma baita novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Vai dar uma levantada agora no sovaco, você vai ver que não vai estar aquela pizza nojenta, velho. Você não vai matar quem tá embaixo de você. Você não vai estar com aquele cheiro de urina. Nossa senhora, que nojo. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Diogo, tem algumas mensagens chegando aqui através do aplicativo de energia? Depois uma pergunta importante. Isso. Depois uma pergunta importante. Eu tô tomando aqui um pouco chato porque eu conheço ele, só pra acrescentar. A gente já sabe que você é amigo dele. Não, tô dizendo, eu tô fazendo mais perguntas do que o normal. Eu tô enchendo o seu saco, seu tronco. Tá bom, meu amor. É bom. Fala, Rude. Mas o Rude é ingênuo. Manda ver, Rude. É uma ingenuidade. O Fábio Ramos pergunta pro Diogo Portugal se a imitação de Silvio Santos ainda é um clássico ou é muito clichê. Cara, eu acho que a dificuldade para o humorista hoje é fazer um clássico dentro do clichê, né? Sim. Porque às vezes os caras fazem uma coisa, tipo, que nem... Todo comediante fala sobre avião, né? Uhum. Então o cara que hoje fizer um novo texto sobre avião, mas que for muito legal, ele tá de parabéns. Assim como o cara que fizer o Silvio Santos... Um cara amigo meu lá, o Rodolfo de Brasília, fez o Silvio Santos falando inglês. Achei engraçado, né? Eu achei muito bom o Adnet naquele programa lá, TV na TV. Tá no ar. A TV tá no ar? Bom, tá no ar. Tá no ar, mas então mudou o nome, sei lá. E ele fazia aquele canal, como se fosse aquele canal da TV a cabo com músicas. E o canal só de músicas do Silvio Santos. Eu vi. Isso na Globo também, né? Legal que... E na Globo ainda. Aquilo foi uma coisa fantástica, né? Legião da Umbanda. Mas é que tem os lances do Legião da Umbanda. Legião Umbanda é sensacional. Legião Umbanda. Inclusive, o Diogo falou do Silvio Santos em inglês. Ele salvou o Legião. Vocês que gostam dos Estados Unidos, eu me incluo nisso. Ah, você não gosta, né? Não, eu me incluo nisso. Viu, mano? O Diogo tá abrindo um comedy club em Orlando. O que me deixa muito feliz que eu vou pra lá de graça. Obrigado, entendi. Um comedy club. A gente tá abrindo uma casa de comédia. Aí sim. Pra brasileiros em Orlando. E eu tava com um amigo dele quando ele tava nos Estados Unidos coletando material, comprando antiguidades. Foi, negócio, aí tem público, hein? Que é o Robson. O Robson. O Robson Leiva, é isso. Robson Leiva. É, o Rob Leiva é o nosso sócio. Sou eu, ele e o Danilo Gentili. O Robson é seu sócio também? Sim. A gente tá abrindo essa casa que vai chamar The Comedy Club. Em Orlando, vai ser na International Drive, ali perto dos... Então ele estava comprando umas peças por $500, mas ele disse que ia dizer para vocês que custou $2,000. Ah, ele dá uma super faturada. É, chique, tremendamente chique. Sombra, aprendi a fazer o negócio. Não, brincadeira, o Robson não faria isso, porque o Robson faz macumba com quinoa. Por isso que a gente pegou ele. Por isso que a gente pegou o Robson. Ele é um bom administrador. A gente tá falando de imitação do Silvio, que é clássica. Uhum. Você podia dar uma nota nessa imitação do Silvio que o Domênico faz? Vamos lá, faz aí, Domênico. Por favor, Domênico. Não, Agora fiquei sem graça. Porque é o mestre do humor. Não se intimide, gata. Não é legal. Olha o Silvio. Devolve meu emprego, por favor. Vai, Silvio. Vai, Silvio. Anunciou o Diogo Portugal participando de um programa no SBT, cara. E meus amigos de casa, minhas colegas de trabalho, o Diogo Portugal é muito bom. Minha mulher foi num show dele, é muito bom. Vou contratá-lo, viu? É muito bom, viu, Diogo? Boa, Dodô! Tá, nota 10, fala a verdade. Nota 10. Agora, o Diogo, a gente vai fazer imitação. Filho Santos, inclusive, já confirmou a presença no dia da inauguração do Comedy Club. É mesmo? Aí sim. Vamos lá, nem que seja pelo Silvio. A gente vai ter que imitar em inglês lá, hein, o... Jogo. Não. Como é que eu vou fazer o Serginho Malandro lá? É um humor pra brazuca, vai ser um humor pra brazuca que foi pro parque de tarde e vai se divertir de noite. Ô, Diogo, você fez isso recentemente? Ah, essa é a música do Acústicozinho. Vai rolar amanhã no Picadeiro. Você fez recentemente um congresso de urologia em São Paulo? Fiz. Deu bastante enredo, né? Deu bastante piada, não? É, eles escolheram o humorista a dedo. Se fosse um DJ a dedo, a gente também teria, né? Ah, verdade. O DJ Cavani. Adriano Cavani. O Renato Roque, o Acústicozinho do Diogo e do Cordone é muito bom. O Tony Moa, de Nagoya. Tô ouvindo o Estádio 97 no caminho do trabalho aqui no Japão. Aí sim. Eu vi o Diogo Portugal aqui no Japão. O cara é muito bom. Cara, colocamos 1.500 pessoas no Hamamatsu. É, em Hamamatsu, num lugar chamado Rama Hall. Fiquei muito impressionado, muito bem recebido no Japão. Não só em Hamamatsu, como em 6 cidades que eu fiz. Mas Hamamatsu, eu fiquei muito impressionado. Eu fui em 2008 e depois voltei em 2010. E como muito é bom. Fazer um stand-up em japonês? E a pessoa perguntava, você domina o japonês? Eu falei, depende do tamanho. Ó, garoto, brasileiros no Japão. Diogo, eu vou te levar esse ano pra fazer o Brasília Tem. Bom! Eu tenho uma pergunta pra você. Tá girando. Uma dúvida que você fez brincadeira com o piruzinho do japonês ali. Verdade, a minha pergunta pra você, Diogo. Você começou a fazer stand-up? Muito bom! Pô, mas não dá pra entender nada, Serginho. Tem pergunta pra Laura Miller, Sombra? Pergunta pra Laura Miller. Pergunta, muito bom. Um abraço, Serginho, garoto. A Laura Miller, ela é gostosinha, né? Gostosa. Fala, Rudy, fala a verdade. É, e gente boa. É. Aqui quem pegou a gente dá uma chacalhada ali. Quer trazer ela aqui? Ela vem. Ela trouxe pro Corinthians, eu acho. Agora, o Portuga tem 30 anos de dúvida na vida. É verdade, muitos. Tem mesmo? Eu já tô descobrindo cada dia uma coisa. Vou falar com ela agora. Olha que não, mas ó, na boa, Sobral. Ah, legal, eu vejo as pessoas falando aí com a mulher. Mas, é sempre um amigo, meu amigo. Você ter uma relação com uma sexóloga. Parece que você tá em consulta, velho. É verdade, velho. Parece que ela vai dar nota, né? É a mesma coisa que você ir pro rodízio com a nutricionista, velho. Tudo que você come, ela olha. É complicado, velho. Olha aqui, o Thiago Salles Cassiano. Boa noite, amigões. O Diogo Portugal é um monstro. Já vi todos os vídeos dele. Comecei a curtir stand-up por causa dele. O primeiro vídeo que vi foi no Faustão com o personagem Office Boy. Claro que é, presta atenção, né, mano? Office Boy, né, cara? A Kombi da firma é tão velha, mas tão velha, mano. Eu botei o braço pra fora pra dar sinal, puseram R$5 na minha mão. Aí falou, claro. Porra, quem sabe faz ao vivo o Super Portugal, oh, bicho. Demais. Ah, o pessoal escrevendo aqui pra nós aqui, obrigado ao Thiago Lima. A maior torcida do Paraná é do Corinthians, segundo o Juraci. Ô, oh, Juraci, acho que não, hein? Não, norte do Paraná tem mesmo. Descemos do oramento, hein, Jorge? Ah, é verdade, é oração. E vai dar zica. Eu já fiz. Internamento. Amanhã a vó faz. Eu não interrompi, o Diogo tava falando com o Alex. Gostaria. Eu fiz comigo, cada um tem que fazer. Domênico Gato, gostaria de dizer que o time está deveras motivado e o trabalho está Marcelo acontecendo. É nóis. Boa, muito Marcelo. Obrigado, Ato. É eu que agradeço. Ah, Marcelo, técnico do Curitiba, passou por lá. Verdade, levou fui. Curitiba ah, sim, até fui Marcelo, gente boa pra caramba. É gente boa? Vice... É teu amigo também? É, conheci ele. Mas se ele entrar no ar, você não vai. Uma vez ele até me deu um. Não, uma vez ele até me deu um. Como é que é? Aquelas coisas de mineiro. Ah, queijo. Era um doce de lá queijo. De Minas. Compota. De leite. É. Ah. Na verdade, era uma compota. Era uma compota de sidra embalada e devidamente vice-campeonatada. Isso. Porque fui vice-campeão bivice no Coritiba, fazendo um grande trabalho no Palmeiras. Tá certo. Deixa eu ver aqui mais mensagem aqui. Olha, o Thiago Cirino Bueno. Eu assisti o Fritada com a Tami Gretchen. Ri demais. Diogo Portugal é um monstro. Tami foi uma das melhores respostas da Fritada. Ela arrebentou. Ela é inteligente, né? É, o melhor ator que eu conheço é a Tami. E a Bruna Surfisquinha? A Bruna também mandou bem. A Bruna também mandou bem. Mr. Catra foi todo mundo elogiou bastante. Mr. Catra, gente. Valeu, irmão. Obrigado. É, o Mr. Catra, essa piada do caso, falou assim que ele é convertido ao judaísmo, né? É. Falaram que ele tinha que ser da Umbanda, porque as mulheres dele toda noite tem que tirar um preto velho. Essa foi boa! Gostei, irmão, gostei. Estádio 97, oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor. Também promoção número 1 Pirelli, na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. Oferecimento de Eliar, muito além da partida. Vamos falar da Eliar, ô Narigudo? Vamos falar da Eliar. Olha só, amigo, você sabe o que é uma bateria original de montadora? É aquela bateria que já vem com os carros quando eles saem da fábrica. Sim. A bateria Eliar é equipamento original em mais de 80% das montadoras. Isso para carros, caminhões e motos. E quem mais entende de carro, reconhece e atesta a qualidade da Eliar. Então faça a escolha certa na próxima troca de bateria. Escolha Eliar, que vai muito além da partida e a bateria do Neymar Júnior. Um abraço para todos os distribuidores e revendedores da Eliar. Bateria é Eliar. É, esse papo de namorar psicóloga, etc. Daqui, olha, o Léo Braga. Vocês não sabem o que é namorar uma psicóloga. Você é diagnosticado e avaliado a todo momento. É, então, ó. Tá vendo? Mano, tem razão. É, o Alan Santos, muito bom ouvir o Diogo Portugal no Estádio 97 hoje. Sou fã desse cara. Legal demais. Hoje o Diogo Portugal aqui fazendo Estádio 97 com a gente. Ó, lembrando que todo mundo que entrar hoje no ar tá concorrendo a um prêmio conforme o time que você torce, tá bom? É, prêmios que vem da loja do estádio 97.com.br. Se o sorteado for corintiano, ganha uma coqueteleira do Corinthians. Se for palmeirense, ganha um porta-copos do Palmeiras. Se for são paulino, ganha um kit tábua de queijos do São Paulo. E se for santista, vai ganhar um squeeze do Santos, viu, Domênico? Ah, o Diogo tava conversando comigo aqui. Vamos sortear um par de ingresso, Diogo? É, eu quero primeiro quero agradecer os ouvintes aí que estão mencionando aí meu nome. E aproveitar e sortear um par de ingressos. Vamos sortear? Vamos, claro. Vamos lá, então sorteia um par de ingressos no final aí, Oba. Beleza. Vamos aproveitar então fazer um momento sem parar agora. Três ouvintes virgens ligando pra gente. 32847097 no oferecimento de Sem Parar, hein? Curta já a página do Sem Parar no Facebook, Sem Parar. Ô, oficial, Dodô! Opa. É nóis. Alô. É. Né? Alô. Alô, quem fala? Vinícius. Ô, Vinícius, tudo bom, meu? Tudo bem, e você? Alô. Tudo bom, Vinícius do quê? Marcos Vinícius da Silva. Ah, Marcos Vinícius da Silva. E quantos anos, ô? Olha, o Diogo agora tá ligado pra ver se não é jogador de novo, cara. Ele tá pensando, agora será que esse aqui é o Dagoberto? Que não, cara. Essa do Alexis me pegaram. Pegou. Ô, Vinícius, e quantos anos, velho? 2.6. RG? Aí, ó, 2.6, é legal hoje? É, mas hoje eu vi Vinícius, o Diogo moscar aqui. Ah, na ligação do Alex, viu, sensacional. Conhece ele moscou, hein? Ah, muito bom, sensacional. É São Paulino da Penha? É São Paulino da Penha? Você mora na Penha? Não. Não? Eu sou São Paulino, não. Ah, então tá. Ah, então tá cheio. É, e qual bairro que é? Mudou hoje. Bairro São Mateus, Zona Leste. Terra do Consciência Humana. São Mateus. Essa é a história de muitos em São Mateus. O Domingo só tem esta música. É não. Ele e o Morris Alves. Só tem Filhos. Esta música. É, senhor. É igual a Banda Malta. A Banda Malta só tem uma música. Mas não é isso aqui. Ele fala de São Mateus. É que é a única música deles que fala. Mas não dá pra fazer outra música, porra. Deus. Mano, rap de primeira qualidade. Tem várias músicas. Faz bonitas. Outra. Ah, é. O Domênico curte 10 deles. É. Eu curto, eu tenho o CD deles. É a, é a primeira vez. É a primeira vez, né, velhinho? Que você tá ligando aqui no estádio? É a primeira vez que eu tô ligando, sim. Tá boa. Bom. E o time? Tá certo. Que time você torce? Eu torço pro Coritiba, Sombra. Ah, não acredito. Tá brincando. Você tá brincando. Cara, eu acho que é a primeira vez na história que ele... É um overbooking de torcedor do Coritiba, velho, isso aí. Ai, ai, ai, ai, ai. Ah, Coxa maravilhoso, foi roubado em 85. Eu acho que é o São Paulino aí que mudou de time agora. O Coxa era pra ser campeão no tempo normal, não tinha que ser nos pênaltis, não. O cara não vai assumir que é corintiano, palmeirense. Você é o segundo torcedor do Coritiba na história que liga no estádio. O primeiro foi o Alex. Ó, fala a escalação do Coritiba aí, agora. Tem a escalação aí do Coritiba aí do Coxa? Eu tô tentando ligar faz tempo, porque eu sabia que o Portugal estaria aí. Eu tô tentando ligar o maior cara, cara. Não, mas peraí, é injusto você perguntar a escalação do Curitiba pro cara, porque nem o Ney Franco sabe. Não definiu. Não, fala quem ele acha que é. Vamos ver se ele sabe os jogadores. É, quem é o melhor do Curitiba hoje? Quem é o melhor jogador? Puxa, tá difícil. Hoje é o Marcos Aurélio, mas... Lúcio Flávio. O Marcos Aurélio é complicado, hein? O presidente é meu primo. Presidente do Coxa, teu primo? O primo, Rogério Bacelar. É mesmo, rapaz? Não, então fala um negócio. Primo de primeiro grau. Não, é ele que tá ligando aí, Diogo, aí. Não, é... Então fala um negócio. Jamais, ele não tá ouvindo. Então vamos ligar pra ele e pergunta se o Alex vai assumir mesmo quinta-feira. Ah. Pelo papo do Alex, tá com cara que o Alex vai assumir o Curitiba como gerente de futebol, tá não? Sei, cara. Você sabe. Meu primo é meio brabo, acho que ele fica puto comigo. É daqueles bravos. Ele é bravão, é? Não é bravão, ele é gente boa pra caramba. É sério, né? Mas ele é sério, velho. Mas o Alex vai assumir ou não? É, mas se ele confirmou o convite, a possibilidade de assumir é grande. Se ele falou que tem uma reunião, gente. Mas o Alex entrou. Dá o telefone aí do teu primo aí, o Alex falou: tem uma reunião sexta-feira. Então. E nós vamos chegar num consenso. Então, há uma possibilidade grande, eu acho. Tá na cara que o Alex. Se o cara aceitou ir à reunião, é porque há uma possibilidade dele assumir o convite. É, mas tá na cara que é só uma questão de tipo. É. Assim, detalhe, vou mandar em tudo, tem carta branca? Como é que vai ser o trabalho? Amigão, mas... Porque a Curitiba tá numa situação bem complicada. Tá delicada a situação mesmo. Quem que cai? É a Curitiba, o Santos ou os dois? Ah, vai pra lá, o Seca Pimenteira. Tem que falar dos caras que estão na zona. Tá louco? E aí? Fala aí, Vinícius. Pô, tá difícil, hein, cara. Pô, eu torço pro Curitiba, eu sou aqui de São Paulo, Sombra. Eu torço pro Curitiba só por causa do Alex. Você tá brincando? Juro por Deus, juro por Deus. Mas como nasceu esse amor pelo Alex? Olha que o Diogo Portugal tá olhando feio, hein, mano? Oi? Uma viagem que eu fui pra Curitiba. Ah, olha só. É, aí chegando lá, no jogo, o que o Alex fez pelo futebol em voltar pro Brasil e jogar pelo Curitiba, muito difícil. Então, depois que eu vi isso, hoje eu torço pro Curitiba. Eu fui no Morumbi domingo. Você foi? Ficou triste? Pô, velho, mas os caras aqui estão duvidando desse seu amor pelo Coxa, estão pedindo pra você cantar um tequinho do hino, velho. É, o hino eu não sei. Ah, ô! Olha lá, aí, Rudy. Tá com cara de malandragem, hein? Você tá com cara de quem já ligou aqui, tá fazendo um gato em nós. Ele vai revelar que é o Serginho Malandro daqui a pouco, você vai ver. Então tá bom, amigão, olha, um abraço pra você, obrigado pela audiência, tá bom? Eu fui aí na semana passada com a camiseta do Coxa, vocês lembram de mim. Eu levei uma tortinha de limão aí, o mano. Ô, da hora, hein, mano? Não, pera aí, que veio um cara com a camisa do Coxa, é verdade. Semana passada veio. Ah, então proxé, tá vendo? É, tá vendo? Aí, Bar, a desconfiança não rolou. Aquela torta lá era fera, hein? E tava boa a torta, mano? Nossa, sensacional. Você preferia ela? Um dos melhores não tava pra esquerda, para com isso, porra! Um dos melhores doces que existe, a torta. Ah, mano, pô, 20 anos de praia, velho. Tava pra esquerda, mano. Você gostou da torta? Ó, quem quiser trazer torta de limão, pode trazer. Aí. Quem gostou da torta, velho? Aí que gostoso, gente. Adoro torta de limão. Olha, daqui a pouco vocês estão perto. Ô, Vinícius, então, olha, um abraço pra você, cara. Obrigado pela audiência e ligue mais vezes, viu? Beleza, pode deixar, Tom. Obrigado e parabéns pelo programa aí. Sou fãzão de vocês. Valeu. Eu quero falar que eu amo minha noiva. Ela tá aqui comigo no carro. E ela gosta de torta também, velho? Claro. Então vai ganhar um cartãozinho tapa na camurça. E estão concorrendo a um par de ingressos pro show do Diogo amanhã no Picadeiro, tá bom? Tá bom, um beijo pra ela, Henrique, ela tá aqui comigo, e abraço pra todos vocês aí. Eu não vou mandar abraço não, porque o beijo eu não gosto, ele tá aí? Grande abraço. Valeu, cara. Grande abraço. Grande abraço. Abraço. Valeu, abraço. É aí. Abraço. Valeu. Valeu. É, esse é o momento separado do Estádio 97. Beleza, auditório. Os fãs da torta de limão. No oferecimento de Sem Parar. Três ouvintes na sequência. Baixe já o aplicativo Sem Parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor. Sem parar até no seu celular, Dodô. Verdade, né? O cara gosta da torta azeda. Se quiser fazer a torta de limão, eu cozinho. É bom, torta é de limão, MasterChef, bate a torta, põe a torta no forno e faz torta com a mão. O programa é bom esse programa. Hoje não pegou. Eu tava certo. O cara, o Badawi é sócio do brother que parece ele no restaurante aí. É, o Fogaça vem fazer o estádio. Ele é sócio do Badawi no restaurante. Tá certo. Alô? Que coisa, hein? Você confia na sua comida? Alô? Fogaça. Alô? Quem fala? O Alexandre. Ô Alexandre, tudo bom, meu? Tudo. Alexandre, o que é o nome completo? Alexandre Matos Vieira. Matos Vieira. Vai. Alexandre Matos é o diretor, né? É. Torcedor do Palmeiras. Torcedor do Palmeiras. Nem pensar, pô. Sou São Paulino. Calma, não te perguntei ainda, calma. Quantos anos você tem? É um grande prazer trabalhar. com o Matos. Ah, não fui bruto, não. É que eu... Foi bruto. Nossa, que ele passou na frente do roteiro. Aqui tem um roteiro. Aqui tem uma ordem a coisa. Ah, Domingo, não é esculhambado, não? Não é esculhambado, não. Dá certo de atender. Mas calma. Primeiro, calma. Quantos anos? Porra, mas já, então não vou falar mais, não. Não, Domingo, faz aí. Não, fica aí, porra. Porra, não. Eu não vou permitir que você vá a Vieiras de Fato com o ouvinte. Ah, sensacional. Não vou. Sensacional, hein, gente. E onde você mora, amigão? Onde você mora? Jardim Casa Grande. Ah, é nóis. É ali perto de Narnia, ali, cruzamento com o navio do Jack Sparrow. Sou um GPS bem, meu. O que você planta no Jardim Casagrande, velho? Não, nasce sozinho. Mas olha, é Jardim Casagrande, eu vou dizer pra você, perto do Jardim Sócrates, é a primeira vez que liga alguém do Jardim Casagrande. E eu vou dizer um negócio pra você, é a primeira vez... Porque é o seguinte, tem o Jardim Casagrande e tem o Parque Casagrande. Tem a Vila Casagrande. Tem o Jardim Casagrande que eu conheço na Zona Sul. Jamais saberemos onde é. Deu de grilo agora, hein? Acontece direto lá, hein? Jamais saberemos onde é esse. Vamos lá, então, terceiro ouvinte no momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Que momento. No pedágio, no estacionamento, no posto, até no táxi, sem parar em todo lugar, Dudu. É, bicho. Porra, mais do que nunca, bicho. Muito mais. Brincadeira. Alô. Alô. Quem fala? É o André. Ah, consegui, baralho! Truco! Desliga o telefone! Meu Deus. Desliga e liga de novo pra ver se consegue duas vezes. Desliga e liga, vai aí, cara. Ô, velhinho, e o nome? É André Marques B3 Pontinhos. B3 Esse foi inteligente. Esse foi inteligente. Tá ótimo. Você foi o cara, velho. Esse é o cara. Quantos anos você tem? Tenho 29. 2.9, ô RG, isso foi interessantíssimo. Nunca André sozinho por aí, né? Sensacional. Sempre bem acompanhado. Domingo Gajus, uma pergunta. Eu sou o Ney, esse personagem fazia um TV pirata, não é esse? O personagem fazia um TV pirata? Era uma coisa ridícula. Eu gostava mais quando fazia uma VAP no teatro, uma coisa maravilhosa. Adoro você. Eu não gosto de você também. Pega o fluxo. Vai tomar no seu. E qual que é o bairro? Aqui é Jardim Oratório. Jardim Oratório. Mas, ó, não, só me... Porque é o seguinte... Não fizemos oratório hoje, hein, Jorge? Eu fiz. Tem Jardim Oratório. Se você não fez, é problema da senhora. Tem no Ipiranga. Tem um Mauá. Mauá tem. Você é o cara mesmo, hein, É porque tem vários, né? Então, às vezes, fala... Fala uma ciumeira. Eu sei. E qual que é o time aí, brother? É o todo poderoso Timão, mano. Ah, Coringão, mano, o bagulho é louco. É tudo nosso. É nóis, mano. É nóis. Ô, amigão. Fala aí. Sabadão, o Corinthians tá desfalcado aí do Jadson e do Cássio, hein, mano? É triste, né? É triste, mas o Vander Walter tá lá. E... Vander Walter, pô. E o Jadson vai fazer falta, mas eu acho que no meio de campo ali, na zaga, a gente tá bem servido. Também acho, mano. O Coringão, ele tem tudo pra vencer mesmo. O Atlético Mineiro liderando o Campeonato Brasileiro. O Corinthians, ele tem totais chances de poder ganhar do Galo aqui jogando na Arena Corinthians. Mas ô amigão, fala, o Corinthians ele tem um pouco mais de uma semana para trazer alguém aí, porque daqui a pouco vai fechar a janela de transferências. E o Corinthians ele ainda tem interesse aí, pelo menos aí na ótica do Tite, em trazer mais um meia e quem sabe um centroavante. Você ainda tá esperançoso que o Corinthians possa trazer algum reforço aí pro Campeonato Brasileiro? Ou você acha que tem que ir com esse time que tem mesmo? Então, mano, a gente esperançoso tá, mas vendo a política financeira aí, a gestão financeira do jeito que tá o Corinthians aí, é difícil. Só que eu tava vendo umas informações que o Corinthians tava vendo um atacante, ou centroavante, assim, por assim dizer, de fora aí, cara. Eu não sei, moleque novo, eu não vou lembrar o nome do rapaz agora. Era esse um moleque vários, é o... na realidade, né? Mas o mais cotado é o Jonathan, que jogou pelo Cruzeiro, cara. Isso, eu acho que é esse aí mesmo, cara. Ele era da nova geração, não era, mano? Era. O Jonathan. Assim? Pô, esse Tevez aí, mano, é mó trouxa, hein? Ei, mano, fala aí. Ô, Lezinho, você pipocou ontem, hein? Não, eu vi lá ontem lá na Foz Esporte, da hora lá, o cara da costeleta do São Paulo lá, da hora, ei. Mas você pipocou, hein? Por quê, mano? Você não falou nada ontem no microfone? Não, mano, você fica enchendo o saco do telefone, eu falo mais fácil. Ô, mano. Oi. O Romero joga mais que esse Tevez aí, mano, você vai ver. O Romero que pode estar voltando lá pro Paraguai, velho. Ah, então não joga bem, o Luciano é melhor que os dois, então. O Romero não era do Cerro? É, e pode estar voltando pra lá. Você imaginou, ele tem que voltar, o Lugano fala assim, Lugano, meu Deus, tá, olha o que tá chegando no time. Precisar levar o Romero para o aeroporto, precisar de um transfer. Tô aí, viu? Agora eu não fiz a pergunta rapidinho pro mano aí, pro ouvinte, rapidinho aí. Você acha, beleza, irmão? Como é que você tá aí? Da hora, caralho. Tá querendo aí um bolsão aí? Tô vendendo, mano, ó. Você tem celular já, capinha, tem capinha do Timão, mano. Você põe ela, começa a cantar o hino, da hora, eu que cantei. Ó, rapidinho, ô mano. Oi. Você acha que se ganhar domingo? Sim, é já sábado. Sábado isso. É. Pode dar o título já pro Timão, mano? Possivelmente. Ah, isso aí é certo, né? Correto, né? Não, mas ô amigo. Se já sumir a ponta aí, vai ser difícil de tirar, viu, mano? Não, mas eu concordo, cara. O Corinthians contando no G4 é igual massa de pizza descansando. Cresce. O time do Corinthians, mas é verdade. O Corinthians aí não deixa que se. Ó, não deixa ganhar corpo, velho. Se o Corinthians ganhar corpo no Campeonato Brasileiro, mano, é verdade, velho. A coisa vai ficar russa pros demais, aí. É pica, é torta, é ponta. Você ganha corpo, tá torta. É verdade, velho. Esse negócio aí. O Corinthians tá com o elenco limitado, mas se o Corinthians começar a gostar desse campeonato, sai de baixo, hein, velho. Mas você acha que o Corinthians tem como assumir a ponta? Olha, eu não sei, mas se precisar de ajuda, eu ajudo. Você assume. Eu tenho faro pra isso, hein, velho. Ô, amigão, então tá bom, deixa seu palpite pra Corinthians e Galo, cara. Ah, eu vou concordar com o outro ouvinte aí, 2-0, Sombra. Mas o Galo é bom, hein? Ah, mas eu acho que a gente que dá é fácil. O cara vai pipocar aqui. Ó, o pai do Elias falou pra ele não comemorar gol contra o Flamengo. Ô, mas o pessoal também é chato pra caramba, hein, Sombra? É, ó, não sei. O cara quis respeitar só isso, cara. Mas é sinal do quê? Tipo assim, ó... Não, é respeito pelo tô querendo clube, ir pra aí? Não acho. Eu acho assim, ô mano, eu acho assim, pra evitar, pelas conversas que se tem, dele querer voltar, do pessoal tá atrás dele no Flamengo, ele não quis se indispor, e eu achei... Não achei tão errado da parte dele assim, não. Mas, ô amigão, eu sou a favor do seguinte... Ah, se é o Ganso. O cara... Não acho. Eu sou a favor do seguinte, se o cara tem uma história no clube... A mesma coisa, você gostaria de ver, por exemplo, o Emerson Sheik ou o Guerreiro fazendo gol no Corinthians aqui no jogo de volta aí, comemorando, então, subindo no alambrado? Não vai mudar tirando a camisa? Aí que tá, eu não gosto, mano. Eu não gosto. Eu entendo o Elias perfeitamente, eu acho que ele tem razão, mano. Fala, não, então, eu concordo ele não ter comemorado assim, né? Entendeu? Sim. É a mesma coisa. Se o Guerreiro fizer e vir comemorar aqui, os caras vão querer bater nele, pô. Eu também acho, cara. Então, eu concordo com essa... Pra não faltar com respeito, respeitar a torcida que já foi, que você já foi ídolo, de certa forma, né? E outra, mano, o Elias aí, quando passou pelo Flamengo, além dele ter sido vitorioso, naquele título da Copa do Brasil que ele ganhou lá, a torcida do Flamengo aí mostrou um sinal de respeito muito grande quando ele tava passando um momento difícil lá com o filho dele. E isso daí o jogador pesa, mano. Porque, querendo ou não, o jogador quando comemora muito contra o ex-clube, é porque o cara não respeita e não tem carinho por onde ele passou. Eu, se tivesse no papel do Elias aí, eu faria a mesma coisa. Tá certinho. Comigo não tem essa ideia. Ah, mas isso é um bom exemplo pra torcida do Palmeiras parar de reclamar que toda hora ficam colocando crise. Tá vendo? Não é só com o Palmeiras. Ó, com o Corinthians ganhou, estão falando disso. São Paulo ganhou, estão falando do Ganso. É com todo mundo. É verdade. Mas o torcedor não tem que ter essa mania de perseguição. Ah, porque só fala do meu time. Mas a do Palmeiras é chato, viu? Toda hora eles ficam falando isso. Mas não é. O torcedor é orquestrado, né? O torcedor. ele é orquestrado pra ele, é direcionado. Mas você acha que torcedor é um monte de foca, velho? Tá louco? É, mas é orquestrado e direcionado pra isso. Ah, tem. Tem sim. Isso aí é discursinho pra galera. Torcedor. Mas, RG, por exemplo, no jogo do São Paulo, o São Paulo vencendo o Curitiba, por mais que o Ganso tenha jogado mal, velho, você vai dar uma puta vaia no cara, o São Paulo ganhando o jogo. Velho, desfruta do placar. Se pegar em pequenos detalhes, velho. A torcida do Corinthians, porque o Elias não comemorou o gol. Fez o gol, cacete. Fez o gol. O Corinthians ganhou de 3-0. Mas né? quem é que ficou dando ênfase que o Elias não comemorou o gol? Fui eu? Também. Ah, tá. Vamos saber que você veio aqui pra polemizar, velho. É, então, tá vendo? Fala, Fer. Oi. Oh, como diz o Sombra aí, aquele Osório é bonzinho pra caramba. Assisti a entrevista dele ontem, cara. Muito legal, né? Ô, Sombra, o cara é... Eu gostaria, mesmo sendo da torcida rival, eu gostaria que ele desse certo no São Paulo, que o cara manja de futebol, viu? Você tá vendo? O corintiano é isento, mano. Aí, ó. Não é só corintiano. Eu tenho, mas não é antes, não, mano. Eu tenho um amigo santista. Não, sério. Eu tenho prova aqui, não preciso nem dizer quem é. Senão, às vezes, as pessoas que são amigas dele podem achar que fica chato. Sou eu? Não, Cláudio Azedão, você é jornalismo, futebol. Ah, é, evidente, é, Mas o cara falou assim, cara, vou assistir o jogo do São Paulo, vou torcer para o São Paulo por causa do santista doente. Não, ele, não é doente. Não, é. Não, mas não o cara, é. Não, você vai entender, não tô de sacanagem. O cara falou assim, ele sabe que o Santos não tem mais condição de ser campeão. Aí ele falou o seguinte, cara, vou torcer pro São Paulo por causa do Osório. Não tem nada a ver. Não, você torcer pro cara fazer um bom trabalho. Exatamente. Bom trabalho significa o time ganhar. Mas vai torcer pro São Paulo? Você tá louco? Não vai torcer pro São Paulo. Mas o cara é santista. Uma coisa leva a outra. Né? Quando falava no passado que o torcedor ia lá pro estádio pra ver o Pelé jogar, etc e tal. Ninguém achava ruim. E ver é uma coisa, agora você fala que vai torcer pro time. Mas o cara do Santos não pegou o vibrando com o Goro Ronaldo, seu amigo lá, falou? Peguei me vibrando, velho. Ué. Vocês estão me brincando. Nós não, o cara que falou, pô. Você acha que os santistas estão escolhendo o segundo time já, amigão? Ah, deve estar, hein, engraçado, você. Veio de graça. Vocês escolheram há 2 meses atrás? Vocês escolheram o segundo time pra torcer? Tava indo uma pindaíba danada, pindaíba. Né? Gritando, xingando, não. Que zona, não tava. Zona de rebaixamento? Não tava, não, nem precisou entrar na zona de rebaixamento. Não, mas imagina assim, se entra. Mas clube grande é assim, quando não tá em primeiro segundo. Clube grande não cai. Time grande não cai. Não cai mesmo. É diferente. Clube grande não cai. Não cai. Nem meia. Nem meia cai. Anota aí, olha. 19:41. Pode anotar. Time grande não cai. Pode anotar. O time dele no campeonato e a perspectiva no ano de 2015. É? Pra ficar falando isso, véio. Exatamente. Não, você pulou de peito na lança. Mas quem tem time grande pode falar. Mas desculpa aí, quem tem time grande pode falar. O RG já teve times piores que esse. Eu posso falar. E não caiu. Ah, mas na época não caiu ninguém. Naquela época não caía ninguém. Que a gente brincava que o São Caetano era maior que o Santos. Imagina, não caía ninguém. Não é? Naquela época, antes de Diego e Robinho, não caía ninguém. 2000. É, caía assim. A gente brincava quando a gente fazia o programa. 2000 caía assim. Participou 1, 2 anos. É. Com time ruim. É, mas falaram, a gente brincava aqui que o São Caetano era mais time que o Santos na época. E era? Tava melhor, né? Ô, Sobra, deixa eu só fazer mais uma pergunta pro mano aí. Faça. Fala aí, mano. Ô, mano, eu tava vendo uma reportagem aqui. Que dinheiro é esse que o Boca deve pro Corinthians aí? É mentira, cara. O Boca não é nada. O Boca é muito grande. Ô, amigão, é aquela dívida do Lodeiro. Porque o Corinthians, quando repassou o Lodeiro pro Boca, vendeu por 2 milhões de dólares e o Boca não tem dinheiro pra pagar. Ah, entendi. O Boca acertou o pagamento. E não pagou a gente. Não, o Boca ele acertou o pagamento em algumas parcelas aí e nenhuma delas eles conseguiram honrar. Então, o advogado do Corinthians entrou já com pedido na FIFA. E o Boca tem até o final desse mês aí pra apresentar sua defesa. Agora me diz uma coisa, Benjamin. Se você é dirigente de um clube, você passa, você vende o jogador sem receber? Não. Porque eu não entendo, é um tal de nego não receber no futebol, mas não entrega o produto, não pagou, não entrega. Mas o jogador não seria mais funciona, Corinthians, gente. Viu? Hã? Esse caso do Lodeiro, o jogador conversou e o diretor do Boca Juniors. Ele queria jogar no Boca. No salário, né, Sombra? Mas não interessa, bicho, quem saiu perdendo? Não, o Corinthians. Corinthians. Mas acionado, o Boca vai ter que pagar, né? Não, o Boca vai ter que arrumar. Mas, gente, o diretor faz isso. Mas você negocia o jogador, dificilmente você pega dinheiro na hora. você sempre faz um contrato de venda e o clube vai pagar, não, talvez de maneira parcelada. É, não, tudo bem. 28 mas, dias. Mas não cumpriu o parcelamento, né? Mas é que tá, Sombra. Existe um contrato e você vai à FIFA com esse contrato. Vai ter que honrar, o Boca vai ter que pagar. Louco? Que clube que chega lá e fala, dá o jogador, tá o cheque. Ninguém faz isso, Sombra, tá louco? É, mas é o seguinte, quando os clubes lá fora fazem negócio com o nego do Brasil, tá comprando, vê se não pede fiança bancária. Pede, segura, seguros. Mas vai pedir o quê? Pro Banco da Argentina? Você perguntou pra mim se eu fosse dirigente. Ué, eu te faço outra pergunta. Se eu fosse jogador, você renovaria o contrato com o clube que a gente tá te devendo? De jeito nenhum. O futebol renova. Verdade. O Fred tá lá 24 meses sem receber. O Fred renovou. O Robinho foi zoião. O Robinho renovou sem receber. Mas o Robinho não recebia nada. Você faz show, ô Diogo, você faz show sem receber na frente? Olha, às vezes, quando é um produtor, que eu já tenho uma certa confiança, que eu já trabalhei, mas lá na frente já teve um contrato que ele pagou adiantado, pode ter certeza. Aí depois já tem uma certa confiança, às vezes a gente faz uma coisa de porta, né, que é a bilheteria e tal. Mas isso depois já tem uma certa confiança, senão é sempre um risco, né? Você já tomou os chapéus? Já tomei muito calote, sim, muito. Muito, alguns eu consegui receber, depois alguns nunca. Porque foi muito na confiança, às vezes até com um contrato assinado eu me bato para receber. Ah, mas mesmo se não cair na conta, não vai, nem aparece. O Domênico tem um cara que deve a ele uma festa que ele fez no Corinthians até hoje. É mesmo? Né, Domênico? Até hoje no Corinthians. Não, na verdade. Mas por isso tem nada a ver com não, isso. Não é o Corinthians. Ah, é você dá a entender que é o Corinthians. Não, senhor, não foi no Corinthians, eu falei. Você fala, no Corinthians. No Corinthians. Não, pera. Como é que você não recebeu lá no Corinthians, Domênico? Não, tem nada a ver com o Corinthians. O Corinthians tem nada a ver. A festa foi feita lá. No Corinthians. Aliás, não só eu, Silvio Ribeiro, Akin, Marcos Freitas. É um cara aí que tem uma equipe de som que faz festa até hoje, esse desgraçado. Mas não paga. Falaram, deposita antes, eu não vou. Mas aí quem fechou é uma outra história. Eu quando faço evento, eu não faço você não. Você tá com empresário ruim, você é louco. Exatamente. Quando é assim. Foi mal por isso mal, que o Sombra me empresaria. A coisa. Empresário ruim. Não, foi mal feita a coisa, isso faz tempo já. E quando é assim, o clube não pagou, isso não tem nada a ver com a grana do jogador, né? O jogador recebe o dele. Sim. É o clube que fica sem receber? É isso? Nesse caso aí, por exemplo, também não sei se o Lodeiro tá recebendo o salário no Boca. É, acho que tá, porque ele não tá reclamando. Mas você não sabe. Não, as notícias. O jogador que não recebe faz igual no, né, o Ronaldinho Gaúcho lá no Flamengo, que não tava jogando direito, entende? Não, teve o Vampeta. Falou que eles fingem que pagam e eu fingo que eu jogo. Eles fingem que pagam e eu fingo que jogo. É verdade. Ô, André, um abraço pra você, cara. Boa noite. Deixa eu só fazer mais um. Uma adenda aí que a gente tenta ligar muito tempo e não consegue. Tá ardendo aí. Nossa, uma adenda. Você tá ardendo pra torta de limão. Aí que gostoso. Aí não, Sobra. Daqui a pouco. O modinha não tá aí, não, né? Ah, não. Não, só porque esses tempos atrás aí o Ben já pegou no pé dele com razão quando ele falava que era fabuloso e ele falou que não falou. E os caramba, ele pensa que o ouvinte não presta atenção no programa, né? Rapaz. O Mota tá num momento soberano, difícil, chamou o time do Morumbi aí de soberano, caramba, né? Ai. Então, olha, eu liguei hoje, eu queria que ele tivesse aí pra gente trocar essa ideia, mas infelizmente parabéns pra você, porque o Mota, outro dia o Mota falou assim, não, ouvinte é assim mesmo, os caras não prestam atenção. Você fala num dia, no outro dia não sabem mais nada. Os ouvintes não prestam atenção. Que ele falou, ele teve a coragem de falar que ele nunca chamou o São Paulo de soberano, e que ele não adorava o Luiz Fabiano, que não chamava ele de fabuloso. É brincadeira, não. Mas o Malta hoje ele tá fazendo um curso intensivo de autocrítica, cara. Ele nem veio. Quantos anos? É verdade. Termina quando esse curso? Ainda paguei pra ele, pra tentar. A curso faz essas de autocrítica. É um curso de autocrítica. Amigão, você tá coberto de razão. Maior modinha da história do Rádio Globo. Modinha. E deixa, mandar um abraço aí pra vocês, parabenizar todo mundo aí. Valeu, cara. Eu curto vocês bastante aí. Rude, você é o cara, velho. Ih, o Rudy foi no banheiro. O Rudy foi fazer o número 2. Mandando esse recado pra ele. E lembrar também que vocês falam um pouco aí do seu Bento. O seu Bento é o melhor, porque os placar dele, velho. Placar, velho. Os placar dele. E você viu a história dele hoje, no começo do programa? Hoje? Então, ele contou que ele tava numa festa. Levou uma dedada, cara. Então, você tava falando, Sombra, só que na hora eu não consegui entender muito bem. O cara passou e deu uma dedada nele, igual no Cavani. Fez um biluzinho, né? E aí ele pirata. Saiu correndo pra pegar o WhatsApp do cara. Tomou um 220. Tomou um pula pirata, faixa. Eu tô em busca do registro. Pirata. Que isso foi registrado em vídeo. Não foi. Foi. Coloca no Facebook da rádio. Eu tô em busca. Mas quem registraria isso? Em busca do Pedro Pedro. Seu Bento tem, mas eu sei. Que não sei que estou no artista. Tem mais gente que tem, eu tô atrás. Peraí, o mesmo se, cara que entregou. Se o seu Bento. Não, peraí, não é. Peraí. Tá com má vontade isso aí, peraí. Se o seu Bento tem, porque foi armado. Não, às vezes você tá lá filmando o DJ e tal e pega o flagrante. O que eu fiquei sabendo... Aí ele tem? Ô, Domênico. Como é que ele tem, então? Não sei. O que eu fiquei sabendo é que ele vai no médico pra descobrir. Até agora ele não lavou porque tem as digitais do cara. Ah, ele vai descobrir por digital. Ô, André, abraço, André. Abraço. Tudo de bom. Que momento, esse foi o momento Sem Parar aqui no Estádio 97. Agora eu quero falar com você sobre mais uma maneira de você usar o seu Sem Parar. Você pode pagar táxi usando o seu Sem Parar. Toda a facilidade e agilidade que você conhece agora no aplicativo Sem Parar Táxi. E o que é muito legal no aplicativo Sem Parar Táxi, você não precisa registrar cartão de crédito, não precisa, você não precisa ter dinheiro para dar pro taxista quando você chama o táxi. Sabia que as suas corridas, elas vêm direto na fatura do Sem Parar, junto com as passagens de pedágio e estacionamento. É fantástico! O Sem Parar é assim, está sempre com você onde quer que você vá. Agora, até no táxi. Sem parar, em todo lugar. Agora vamos falar da promoção da Pirelli. Vamos falar da promoção da Pirelli, Sombrinha. O negócio é o seguinte. As férias chegaram, hein? E sabe quem está de volta com elas? Não. A promoção número 1 Pirelli. Olha só. É a sua chance de colocar um pneu top no seu carro e ainda economizar. Funciona assim. Você compra 3 pneus e o quarto é grátis. Isso mesmo. Comprou 3, o quarto é grátis. É mais economia e mais segurança para você. E tem pneus do aro 13 ao 18 em promoção. É a promoção número 1 Pirelli. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. Todos juntos fazem um trânsito melhor, Zombinha. É isso mesmo, esse é o Estádio 97. Hoje estamos recebendo aqui o Diogo Porto. Ô, Diogo, como que é trabalhar com a Luciana Gimenez, cara? Cara, é muito divertido. Pô, e a mulher do dono, né? Ela é a mulher do dono e ela é bem generosa, assim, comigo, porque ela me deixa fazer várias coisas, assim. Não fica, não faça isso, não faça aquilo. Tem os momentos ali que eu entro ali no meio do papo ali dela com a entrevistada. E se eu achar que tem um momento para uma piada, eu entro ali e faço a piada. Não... Essa toma, liberdade, né? Essa liberdade. Mas a maior liberdade é quando a gente faz uma brincadeira com o convidado. Sim. Lembra vocês fizeram comigo hoje aqui. Entendi. Foi muito legal. É, quando vai o convidado lá, às vezes que nem foi o Henrique Cristo. Eu fiz uma paródia do Henrique Cristo com as Henriquetes e tal. Uh-huh. É, quando foi a Daniela Mercury, eu fiz um jornal de baiano, sabe? Tirando sarro de baiano. Quando foi a Fafá de Belém, eu fiz... Então, faço umas esquetes em homenagem ao convidado e o convidado assiste aquilo na hora. Eu vejo a reação. Na hora, né? O Roberto Justo foi no, fez uma sátira dele, todo galã cantando Frank Sinatra e tal. Então, tipo, eu vejo se o cara gostou ou não gostou da brincadeira na hora. Eu lembro, né? Uma que você do fez. Dodô, do Pichote. Eu lembro uma que você fez muito legal com o fantástico falecido há pouco tempo, Jair Rodrigues, cara. Sim, muito o Jair bom, Rodrigues. Jair, sensacional, Jair. Fiz uma coisa dele, falta, Jair. Dele lá no festival, lá atrás. Assim. Muito bom, cara. É, muito tudo bom. Em preto e branco. Na verdade, você já participou até daquele pistolão do Faustão? Sim, foi. Porra, ali. Bicho! É verdade. Ali que o cara falou do Elvis Lay foi no pistolão do Faustão. Foi o Oscar Schmidt, jogador de basquete, que foi meu padrinho no pistolão do Faustão. E foi uma grande mudança na minha vida quando eu caí no... Nesse quando eu ganhei, né? Uhum. Porque primeiro que eu tava concorrendo com um cantor sensacional, que além de ser muito talentoso, o cara é filho do Ronivon. E aquilo filho do Ronivon? É, e aquilo eu achei que também pesava, né? Porque ele é filho de uma celebridade. O que você fazia antes, Diogo? Eu sempre trabalhei com propaganda, era músico, trabalhava com música, propaganda, publicidade, criava jingles, assim, né? Mas já fazia humor assim paralelamente. Né? Só não conseguia viver disso. Hoje, graças a Deus, eu consigo viver só de comédia. Né? Eu falo aqui sempre quando vejo esses humoristas aí, vocês. Pô, mas o Brasil tá com uma geração, uma safra de humoristas, né? Bons, né? Impressionante, né? Bons. Tem muito comediante, tem alguns, inclusive, tem que começar a matar. Pérola, que conversa. Passar a peneira. Me ajuda aí, vamos exterminar. E falar, aí, brincadeira. Aproveitar que eu sou curador do Risadaria, que é o festival que tá acontecendo agora. São Paulo inteira hoje, nessas férias, está em humor, né? Até no Sim. metrô, aqui no Conjunto Nacional, aqui na Paulista, todos os teatros, grandes elencos de humoristas de fora, o Umbilical Brothers, né, da Austrália, também o Ricardo Araújo, português, né, que o Rudy comentou, Então tem várias programações aí no site do Risadaria para quem quiser assistir. Tá certo, esse é o Estádio 97, oferecimento da Banditec, a faculdade que atualizou o ensino de TI. Acesse banditec.com.br e inscreva-se para as turmas do segundo semestre. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô, Narigudo, vamos falar da Esser, né? Vamos falar da Esser, sim. Todo mundo conhece alguém que está procurando imóvel, não é? Bom, eu vou dar uma dica. Procure uma empresa que tenha reputação e clientes satisfeitos de verdade. E eu vou te falar, só a Esser é assim. A Esser tem negociação flexível, atendimento transparente e personalizado e uma baita qualidade no acabamento, localização privilegiada e imóveis com alto índice de valorização. Quem possui tudo isso, amigão, não tem como não ter clientes satisfeitos. Para vocês terem uma ideia, 9 entre 10 pessoas comprariam um Esser de novo. Por isso, se eu fosse você, também comprava ou investia no Esser. Acesse o site e conheça as histórias de quem já é cliente. esser.com.br/satisfação ou ligue 3066-0900. 3066-0900. Esser, um nome construído com valor. Um abração pro Rafa Horn. Ele tá bravo contigo. Quer tá bravo de novo? Ele quer que você chame Juan Osório. Juan Carlos Osório. Santana Osório. Mas tá, não tá tocando Santana, tá tocando Joe Satriani. Ah, ah, bom ouvido, hein? Oh, o Rivaldo e o filho dele fizeram gol no mesmo jogo hoje. O Rivaldo? E o Rivaldo, não, o Rivaldo quer vender o Mogi, né? Não, ele tá jogando. E é que tá pemba, né? 2-0 no Macaé e os dois fizeram gol, que legal. Olha aí. Acho histórico no futebol, acho que isso nunca aconteceu, hein? Então. Você acha que isso já aconteceu, Sombra? O quê? Pai e filho fazer gol no mesmo jogo? Na história do futebol, acho que nunca. O Robson Jorge Silva. Domingo. Sou corintiano, mas torço para que o São Paulo ganhe, pois gosto do Osório. Acho que será bom para o futebol brasileiro, tá vendo? Nem todo mundo é anti como mano. Eu não, eu sou o cara mais imparcial aqui junto com o Domênico. O Isaías Bezerra, a verdade é que o campeonato tá nivelado por baixo, não tem um super time. Então, qualquer um pode ser campeão, do décimo ao primeiro. Logo, o Santos, eu não sei, o Santos bordo, hein? Maia. Eu não desce, eu não coloco do décimo não, hein? Você pode escolher aí, ó, no máximo décimo, cinco não. Times aí pra brigar pelo campeonato brasileiro. No máximo. Acho que cinco, não sei. Olhando a tabela aqui, Sombra. Ó, Atlético, Grêmio, Corinthians e Palmeiras. Eu e aí você escolhe São Paulo ou Fluminense? Eu desses aqui, eu descarto. Décimo não dá. Vou pôr Ponte Preta e Chapecoense, não dá. Certo? O Atlético do Paraná também não acredito. E no esporte eu também nunca acreditei. Então, pra mim. Então você eliminou cinco aí. Então, são cinco primeiros que estão aí na. Você vê, Atlético, Fluminense, Corinthians, Grêmio, São Paulo e o Palmeiras, eu coloco. Que tem elenco, né? Porque o resto, velho, não acredito que vá. Eu não acho que o Cruzeiro chegue, o Internacional tá disputando liberdade, não acho, sei lá. Posso estar enganado, mas acho que fica entre esses seis times aí. Ah, ó, peraí, ó, cadê o Rudy? Mano, já tira um pouco. Oi, Sombra. Tem um e-mail aqui do Diogo Gabriel falando: estive no fatídico show onde tivemos que expulsar aquela loira louca e as amigas barulhentas. Eu nunca passei que por uma coisa na minha vida. Que história é essa, Rudy? Ah, umas duas semanas, não, mais, acho que um mês atrás. Você só nega informação, safadinho. Não, mas não é, senão você vai achar que eu fico tentando falar do meu show toda hora aqui, não é isso não. Não. Mas o Diogo, foi uma coisa que nunca tinha visto na minha vida, tinha uma mesa com cinco meninas. Que a menina falou que era ter um filho seu, é isso? Embriagadas. Olha, ainda se fosse isso, era menos mal, viu? Elas não paravam um minuto, uma falta de educação, gritando, fora do time, sabe, Diogo? Quando você tá contando a piada, é isso aí, mano! Ela não calava a boca, um minuto, não é que há. Não paravam, não paravam. E aí o que fazer? E a gente pediu, pô, não, assim, se vocês puderem, pelo público que tá aqui... A maioria, ela bebendo pro Zac. Foi. Bebendo pro Zac. Se vocês puderem, na verdade tinha uma que tava pior, mas se vocês puderem, por favor, por causa do público... O stand-up, a gente tem uma construção de piadas. Se você não entende a construção, que é o setup, você se perde no resto. Uhum. E a galera, pô, para, não sei o quê. As meninas não paravam. A terceira vez, depois pedi, brincando, não sei o quê. Você não jogou um milho? Pedi, brincando. Aí a minha mãe, que é minha empresária, foi lá na mesa falar com elas. Aí nossa, você falou da sua mãe, o RG fez, ó, piscou os olhinhos. Elas xingaram a minha mãe. Ah. Sai daqui sua vaca, alto. E eu no palco. Tá louco. Sai daqui sua vaca, mal comida, não sei o que. Começou um negócio muito louco. Fala isso pra tua mãe. Pra minha mãe. A mãe do Rude é filé, hein? É filé, Portugal? Porra, a mãe do Rude é de respeito, hein, meu? E eu no palco. Você imagina. O Jô Soares. O Soares se apaixonou pela mãe do Rude. Agora você foi bem. Diogo, peraí. Ó. Ele quebrou o Rude. É, quando é a gente, você xinga. Xinga bonita. Eu nunca xinguei. Não, ele falou que era bonita. Era bonita. Tua mãe é um filé. Não, mas olha isso. Como é que um cara vê um cara chamando a mãe dele assim no palco? Ih, tá louco. E aí, tentei levar o show mesmo assim. Mesmo assim você falei, fez? É, ela é quem que eu falei, é minha mãe, é minha empresária, não sei o quê. Aí como eu continuo xingando, não posso falar palavrão aqui no ar. Aí eu, não, chegou um momento que até um músico, o Maia, vocês conhecem ele. Ele falou, por favor, pare de encher o saco do show do Rude. Não sei o que ele começou. Eu sei que a galera começou a vaiar, eu comecei a fazer rima de funk pra ela. Uma hora elas desistiram, foram embora, mas já tava... com 70% do show. Elas atrapalharam 70%. Então, voltou o público. De parar tudo e falar, galera, todo mundo ganhou ingresso pra voltar outro dia. E o pior, que melhor, a pessoa, né, depois entra na minha fanpage ainda me xingando, falando que o show horrível. Você tá bem. A menina, né, uma delas, exclui o comentário. Não, exatamente. Mas tem gente que é assim mesmo. Não, mas eu sobro, assim, é o que o Diogo falou. Eu nunca tinha passado isso na minha vida. Eu nunca tinha visto acontecer isso num show. Sim. E nem no meu show. É uma sensação horrível. Ah, você fez certinho, mas não é a melhor coisa do mundo você fazer um show tentando... é, fazer as pessoas ficarem quietas. Já chegou a um nível tão crítico quando assim, quando você tem que chamar a atenção de alguém que tá aí atrapalhando, ferrou, né? por mais engraçado que você seja, por mais que a tua piada seja brilhante, sempre a retomada do show é clima, sabe? Uhum. Volta, mas acabou, volta com o climão, saca? Volta, não é a mesma coisa. Tem uma bêbada, você pega e arrebenta e detona a bêbada na piada. É engraçado, o pessoal até ri, mas a retomada é climão. É que eu acho que os negros nunca ajuda. Né? Um heckler, né? Que são os americanos chamam esse cara de heckler. Essa palavra não existe em português. Heckler. Seria crítico. É o cara que reclama. Eu acho que não. Tem o hater também na internet. Hater, né? Quem só te xinga. Hoje em dia, internet. Troll. Todo mundo é macho na internet, né? Opa! E aí, a Domênica não. Aí o que acontece? Mãe, não é? O heckler nunca ajuda um show, ele só atrapalha mesmo. Mesmo que o humorista se saia bem, já atrapalha. Ele paga pra quem encheu o saco. O cara te encontra na rua, o cara quer que você seja engraçado também? Quer que você conte piada? Ah, sempre, né? Tem um pouco isso. Às vezes o cara gosta também de contar uma piada pra gente, ou uma engraçada. Aí ele, às vezes nem é muito engraçado, mas ele fala, ah, daí você com aquele teu jeito, lá você transforma. Dá um jeito nisso. Você transforma. Você dá um jeito nisso. Aí você transforma. Aí você dá um jeito nesse troço. Teve um cara que chegou pro Marcelo Menspo, depois do show, assim, falou assim, ah, cara, que legal, olha, eu tenho um cunhado bem mais engraçado que você. É isso aí, Estádio 97. Olha, tá no ar a loja online do Estádio 97, viu? Acesse hoje mesmo, loja do estádio97.com.br. Tem muitos produtos do Estádio 97 pra você lá. É, com a marca do Estádio 97. Tem camiseta, tem um monte de coisa, uma infinidade, tá bom? E são somente produtos oficiais, tá bom? Chega rapidinho na sua casa. E muitos produtos também do seu clube. Vai lá, loja do estádio97.com.br. Acesse hoje mesmo, você vai curtir demais a loja do Estádio 97. E quando o cara anda na rua, Domênico, quando o cara fala e chupa, Domênico, você fica puto, não fica? Fica, Domênico. Dá uma água na boca, né, Domênico? Olha aqui, vocês fazem um mau juízo da minha pessoa. Ele fala, busca irmã, bem alto na rua, já passou tudo com ele, cara. Mas é na brincadeira. Busca irmã. Mas vocês fazem um mau juízo da minha pessoa. Se eu fosse um cara, agora falando sério, se eu fosse um cara que eu ficasse chateado com tudo que vocês acham que eu fico, cara, eu jamais, é que vocês não viram, o show do Rude, eu jamais iria lá brincar com o Rude, lá no negócio do... Aguinaldinho, é verdade. Então, tá vendo? Vocês fazem o mal, não, não, você mas foi... Mas todos vocês falou fazem mim, ó, você tá fazendo essa merda no seu show mesmo? Ele fala... É ruim pra cacete. Não, mas você foi bem aquele dia. Ah, mas é lógico. É muito bom, mas gente, você tem que entender que a brincadeira é brincadeira. É lógico. Tudo pelo entretenimento, no mesmo. Just for fun, não é? É verdade. É, então. Bom, olha, pessoal, vamos agradecer a presença do Diogo por... Diogo, cara. Eu que agradeço. O jogo é sensacional. Obrigado, Diogo. Muito obrigado. Boa, Diogo. Adorei participar. Obrigado pela surpresa do Alex. Há tempo que eu não falava com ele, vocês me proporcionaram aí esse momento. Aí você joga na conta do bem. Isso, e convido aí os ouvintes para assistir o Acústicozinho amanhã. Você pode sortear, como a gente combinou. Para um par de ingressos. Já tem aqui o nome? Hein, Diogo, que hora que é? Uau. Ah, quem ganhou o par de... A casa abre às 8 da noite, né, hoje? O show é mais ou menos ali por 9h15 no máximo. São 8 horas. A gente não atrasa também, não. Tem, não, tem o... Tem a pipoca conhecida do Picadeiro, tem muita comida boa. Onde fica lá o Picadeiro? Fica na Vila Olímpia, na rua... Rua Júlio Diniz, 176. E ó, tem um bolinho de costela lá que é bom, hein? Já comi. É, bem bom o bolinho lá. Tá bom. Boa, e quem vai desfrutar disso aí? Quem vai lá amanhã? Do teu show, dessa comilança toda, é o Alexandre Matos Vieira. Obrigado, torcedor. Agora, Alexandre Matos Vieira. Mas você é nome na lista? Como é que é? Ou você leva agora? Eu vou anotar e já coloco lá, falo pro Careca lá, que é o nosso produtor. Então ele nem passa na rádio, ele vai direto lá. Qualquer coisa, lembra desse nome, Careca, ó. Fala pro Careca que eu sou o sorteado da rádio. Careca palmeirense. Chega lá e fala, cadê o Careca palmeirense? Vai ser uns 500 lá pra falar pro Careca que foi sorteado. E daí vai ver o Careca entrar. Então, Alexandre Matos. O Alexandre Matos. Obrigado, pode ir amanhã direto no Picadeiro pro show do Diogo Portugal. Obrigado, e um abraço especial pro nosso querido aí, DJ Adriano Cavani. É verdade. Um abraço pro Adriano Cavani, que vai fazer um remix agora com o DJ. Não, e disseram que tem uma música aqui, viu, Benja? Que é do Pablo, música Bilu Bilu, pra colocar quando ele for. Amanhã, providencia a produção. Bilu. É, música Bilu Bilu do Pablo. Falaram que é boa. Essa música é boa, essa música é boa. Tá certo, então. Às vezes muito é legal bem. Você ouvir uma sofrência. É lógico. Você nunca ouviu uma sofrência à noite, Sombra? Eu já ouvi o hino do Palmeiras, já. Não, você tá louco. Respeita aí, trouxa. Estádio 97 volta amanhã no oferecimento da Esser, construindo com valor. Também da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Falou, gente, até amanhã, às 5h30, aqui na Energia 97. Tchau! Programe-se. Energia Fitness. Com muita música pra você esquentar o seu treino. De segunda a sexta, 6h. Energia. Navio do Energia na Veia 2016. Mais de 60% vendido. Imagine você e sua família embarcando para a melhor viagem de suas vidas a bordo do cruzeiro temático mais incrível do Brasil. Cruzeiro Energia na Veia 2016. A bordo da joia mais luxuosa e de maior investimento da MSC Cruzeiros. O navio MSC Esplêndida. O navio MSC Esplêndida. Uma verdadeira viagem ao passado. 72 horas de festa com os DJs do Energia na Veia. Revivendo o passado com os melhores hits dos anos 70, 80, 90 e 2000. E a atração convidada da temporada 2016 é a maior banda do Brasil. Roupa Nova. Roupa Nova. Nova. Show de rock and roll, oh, oh, oh. Show de rock and roll. Roupa Nova ao vivo. Um ano de Deus nessa vida. Realizando um mega show na piscina do navio. Cantando todos os grandes sucessos. Cruzeiro Energia na Veia 2016. A bordo do MSC Esplêndida. Venha viver esse sonho. Ligue agora mesmo na promoção. 3624-9007. 3624-9007. Ou Lotus Travel. 2896-4665. 2896-4665. E atenção, mais de 60% do navio já vendido. Epa! Acesse nosso site e faça sua reserva online. Navio Energia na Veia. Veia.com.br. Cruzeiro Energia na Veia 2016. Dr. Cucho e Gregor Salto. Energia. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone? Liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Baixe o aplicativo da Energia 97 e torne sua experiência com a música eletrônica ainda melhor. Tudo que rola em nossa programação, link com as principais mídias sociais e muitas outras ferramentas para você usar em qualquer dispositivo nas plataformas iOS e Android. Aplicativo da Energia 97, solução para quem vive conectado. Para quem vive conectado. Energia. Conectada aos grandes hits do mundo. Energia. Seu fígado reclamou? Como é pouco, tudo bem, tudo bom, né? Como é pouco, tudo bom, tudo bem, né? Como é pouco, tudo bem.

Night Sessions.